Não sei se alguém aí tem alguma dúvida a respeito da aula passada. Eu aqui não estou recebendo som de vocês, mas pode mandar pergunta por escrito. Então, se alguém tiver alguma dúvida a respeito da aula anterior, eu sugiro que as apresente agora, no começo da aula. Eu vou contar aqui um minuto. Se eu não receber nenhuma pergunta a respeito da aula passada, eu entro já direto no assunto desta. Muito bem, não havendo perguntas, então vamos entrar diretamente no assunto desta aula. Eu peço licença a vocês para começar por um detalhe autobiográfico, que vem a calhar justamente porque o assunto das autobiografias está no centro desta investigação que eu tenho aqui exposto a vocês. Então, não é de todo impertinente que eu comece com um episódio autobiográfico. Na minha adolescência, eu passei por uma sucessão de experiências que determinaram de uma vez por todas o rumo que eu haveria de seguir na vida. E eu acredito que a que foi de mais impacto foi a seguinte. Eu havia, até os dois primeiros anos do ginásio, que equivaleria ao que hoje é a quinta e sexta série, estudado num antigo colégio público de São Paulo, chamado Colégio Estadual de São Paulo, e era uma espécie de colégio tradicional, tinha muita fama e merecida fama, porque entre os seus professores havia meia dúzia de intelectuais sérios. Eu me lembro muito bem de um deles. Quando estava na segunda série, o colégio mudou de prédio e fundiu-se com outro colégio, que era um colégio da prefeitura, que ficava não muito distante dali, e no qual havia 3 vezes mais alunos do que no nosso e 10 vezes menos ensino. É um colégio péssimo, uma confusão realmente. E a mudança, evidentemente, teve um impacto muito grande nas vidas de todos nós, tanto professores quanto alunos. Desde logo houve a mudança do ambiente físico. O nosso colégio ficava num prédio velho, com móveis de madeira entalhada, né, aqueles painéis da parede, as paredes cobertas de madeira, e aqueles painéis com sucessivas gerações de alunos veneráveis nos olhando. E o novo colégio, ao contrário, era um prédio, uma geringonça modernosa, horrível, e já praticamente todo destruído pelos 4 ou 5 mil vândalos que, não digo que estudassem ali, mas pelo menos frequentavam aquele lugar todo dia. Então, de repente, nós saímos de uma espécie de monumento histórico e entramos dentro de um favelão. A segunda experiência foi a mudança dos professores. Eu tinha tido alguns professores notáveis, cujo ensino me marcou para sempre. Eu nunca fui um aluno muito atento, eu não me interessava muito por matéria alguma, mas a gente tinha professores tão bons que mesmo os piores alunos acabavam aprendendo alguma coisa. Eu me lembro muito claramente das aulas de um cidadão chamado Francisco de Almeida Magalhães, que era um professor de história, um velho professor de história, já estava com 70 anos de idade, 70 ou mais, e cuja casa no bairro da Moca eu costumava frequentar com alguns amigos para me beneficiar da biblioteca que o homem tinha. A biblioteca ocupava todos os compartimentos da casa. Você tinha pilhas de livro no meio da sala, na cozinha. E eu ia vasculhando aquilo e pedindo ao professor algumas informações sobre o que eram os livros e formando, de certo modo, uma espécie de repertório do que viriam a ser as minhas futuras leituras. Foi ali que pela primeira vez me passou pelos olhos o nome Jacob Wasserman, que eu fui ler muito tempo depois o livro Processo Maurícios. O Magalhães era um homem de muita cultura e que ele tinha essa característica que ele não ligava absolutamente se os alunos estavam prestando atenção no que ele dizia ou não. Ele dava aula de pé, fazia um discurso de uma hora e ia embora. Se você prestou atenção ou não, era o problema seu. Todo mundo passava de ano com o Magalhães, ele dava 7, 8 para todo mundo, porque ele não tinha a menor ideia de quem era bom aluno ou mau aluno. E ele estava tão interessado na matéria que ele não queria saber se nós estávamos prestando atenção ou não. Tinha um professor latim chamado José Aldebrando Bretas, cujas lições me deram a primeira ideia do que era a estrutura da organização racional. Essas lições me servem até hoje. Nós tínhamos vários professores realmente muito bons, inclusive havia um gênio pedagógico, que era o professor mais antigo da casa, um homem chamado Décio Grise, um senhor totalmente excêntrico, maluco, mas era um gênio pedagógico. Ele conseguiria ensinar biologia a um poste, tanto conseguiria ensinar a um poste, conseguiria ensinar até a mim. Então, tudo isso havia deixado uma marca muito grande. Quando nós fomos para o colégio novo, os professores eram muito mais jovens, eram todos amadores, não estavam absolutamente interessados nas aulas e eram menos professores do que funcionários públicos. O ideal deles era bater o ponto o mais cedo possível, né, e ir para casa e marcar um dia menos na contagem para a aposentadoria, que era o seu maior ideal na vida. Então, evidentemente, nós, alunos da escola antiga, nos sentimos pedagogicamente desamparados. Né? Eu nunca tinha tido muito interesse pelos estudos e o pouco que eu tinha eu perdi imediatamente, em função desta circunstância. Havia também alguns professores com hábitos muito esquisitos, né, que seduziam alunos. Em suma, aquilo era uma confusão dos demônios. Então, era uma confusão tanto física quanto uma confusão humana, né, certo? Evidentemente, uma confusão pedagógica. Eu tenho a impressão que nosso colégio tinha 1.500, um pouco mais de 1.500 alunos. Todos eles foram tremendamente prejudicados pela mudança. E houve, finalmente, o impacto, vamos dizer, da convívio entre duas comunidades radicalmente diferentes. Eu me lembro que o nosso colégio era um colégio extremamente seletivo, não do ponto de vista financeiro, porque era um colégio gratuito, mas ele tinha um exame de admissão, naquela época havia um exame de admissão, não sei se existe ainda, acho que creio que não existe mais, um exame de admissão muito rigoroso, então a fama era que só ia para lá quem queria estudar mesmo. Então aqueles que foram para lá com essa ideia de estudar mesmo, foram rapidamente frustrados devido à fusão dos dois colégios. As comunidades tinham mentalidades tão diferentes, onde os choques eram inevitáveis. Então nós, naturalmente, tínhamos um desprezo tremendo pelos alunos da escola nova, e eles, por sua vez, nos retribuíam, não gostavam nem um pouco de nós, nos consideravam uma espécie de aristocratas e empombados. Né? Não importa saber quem tinha razão a esta altura, importa que, durante pelo menos uns 2 anos, os estudos, que antes eram o centro da atenção, o centro da atividade, recuaram para uma periferia muito distante, porque os problemas humanos, as dificuldades ali eram tantas E estas vieram para o centro da atenção, o problema de ajuste ao novo ambiente, a própria convivência entre professores não era fácil, entre os professores da escola velha e da nova havia mesmo problema que havia entre os alunos. Quer dizer, de um lado havia um desprezo e do outro uma espécie de inveja rancorosa. Em suma, estava tudo muito mal. Então, é claro que por toda a parte, os alunos caíram muito no nível de aprendizado. Mesmo os melhores alunos foram prejudicados. Então, o eixo da nossa atenção se deslocou, vamos dizer, dos estudos, porque no ambiente tudo estava arrumadinho, havia uma ordem em torno. Nós estávamos livres, por assim dizer, para nos dedicar ao estudo, e no novo ambiente os problemas de adaptação eram tão intensos que não dava para você prestar atenção em matéria nenhuma. Todo o conteúdo das matérias se tornou para nós, assim, repentinamente, se tornou totalmente irreal, né? E eu me lembro que eu observava tudo aquilo com uma imensa, imensa preocupação, ficava consternado, eu não queria que aquelas coisas estivessem acontecendo. Eu sofria muito por causa daquilo, né? E, sobretudo, eu me sentia muito deprimido no ambiente físico, né? Havia ali um teatro dentro da escola que estava completamente depredado, havia tudo estragado. O prédio era muito mais novo, o nosso prédio tinha até mais de 100 anos e estava em ordem. E o prédio novo, que não tinha acho que 5 anos de idade, estava completamente devastado. O ambiente físico me deprimia muito. E também o ambiente humano, né, havia uma tendência geral entre o nosso grupo a considerar que os do outro colégio eram todos cafajestes, e talvez nós não estivéssemos de todo errado. E eu me lembro que a partir de um certo momento eu, como diz, decidi fazer alguma coisa. E a primeira coisa que eu fiz foi tentar entender o que estava acontecendo. E nós tínhamos um jornalzinho mural na época, e eu escrevi ali uma série de artigos descrevendo o estado de coisas. Esse foi o meu primeiro, minha primeira incursão no terreno das ciências sociais. Mas a experiência que me marcou foi justamente este fato de o conteúdo dos estudos, o conteúdo das matérias que nós estudávamos, ter se tornado muito distante da realidade que nós estávamos vivendo. Havia ali uns 4 mil, sei lá, 4 mil, 5 mil adolescentes de ambos os sexos vivendo uma confusão desgraçada, e nada do que nós estudávamos tinha a menor utilidade para explicar aquilo ou para nos ajudar a sair daquela situação. E, de repente, eu me perguntei, mas se é para estudar alguma coisa, por que nós não estudamos precisamente aquilo que está acontecendo? Isso foi a primeira vez na vida que me passou esta pergunta pela cabeça. Então, eu notei que a realidade da experiência que nós estávamos vivendo não era abrangida por nenhuma das disciplinas que nós estudávamos, e, na verdade, não era um estudo que tivesse nome. Você tinha uma realidade em aberto, e dentro dessa realidade em aberto, havia uma série, vamos dizer, de rituais pedagógicos estabelecidos, claro que cada um relativo a um aspecto da realidade, mas não da nossa realidade. Se nós íamos estudar, por exemplo, figuras geométricas, é claro que figuras geométricas existem, mas estudar figuras geométricas não nos ajudava em absolutamente nada a compreender a nossa situação. Do mesmo modo, estudar a Revolução Francesa ou o reinado de Luís XIV também, ou a independência do Brasil também não parecia muito pertinente dentro da situação. E foi aí que eu tive uma ideia, da qual, de certo modo, estou vivendo até hoje, que é, vamos dizer, o primado da realidade de vida sobre, vamos dizer, as denominações, as definições das várias disciplinas. Todos nós vivemos, vamos dizer, num mundo de experiência onde as coisas não sucedem, para as quais nós não estamos preparados de maneira alguma, onde nós temos que tomar decisões que estão acima da nossa capacidade, onde nós somos responsabilizados por atos que às vezes cometemos de maneira impensada ou inconsequente. Em suma, somos o tempo todo pressionado para absorver uma multidão de informações para equacionar uma situação existencial e nos posicionar perante essa situação através de ideias, crenças, palavras e atos que aos poucos vão perfazendo a nossa história e nos dando uma ideia de quem nós mesmos somos. Quando você percebe, já passou algum tempo e você já tem uma história. E se você não prestou muita atenção no que você, nos vários atos que foram compondo essa história, de repente você começa a ter uma figura estranha para você mesmo. E dentro de uma situação complexa que você não está entendendo direito, de certa maneira todas as suas decisões são arbitrárias, elas não têm fundamento na realidade porque elas não se arraigam no conhecimento da realidade. As suas ações e decisões surgem da sua imaginação mais ou menos arbitrária, solta dentro do conjunto. E eu percebia que no desenrolar das situações, muitas das nossas ações eram realmente arbitrárias, não faziam o menor sentido. Só que depois de você ter agido, aquilo já havia se incorporado à sua história e você já era alguém que não era aquele que você queria ter sido. E eu percebi que tudo aquilo que nós estávamos estudando, se de alguma maneira não servisse, tá certo, para nos orientar na própria vida que estávamos vivendo, não faria o menor sentido, mesmo porque o conteúdo daquelas disciplinas, o conteúdo que nós aprendíamos nas aulas, também fazia parte da mesma situação. Quer dizer, não era uma coisa separada. Você estudar matemática, história, não era uma coisa separada da situação, era a própria... o próprio desenrolar da situação num dos seus aspectos particulares. Então, essa relação entre o conhecimento escolar, o conhecimento formalmente constituído, por assim dizer, o conhecimento oficial, e a vida real, dentro da qual você adquire esse conhecimento, isso me chamou a atenção muito cedo. E aí eu percebi que eu não era um sujeito totalmente carente de vocação para os estudos. Eu tinha vocação para um estudo, só que o meu estudo não tinha nome, não correspondia a nenhuma disciplina, não era ensinado na escola e, enfim, no fim das contas, ninguém sabia do que se tratava. Então, quando me perguntavam o que eu queria ser quando crescia, eu não sabia o nome da coisa, eu sabia exatamente o que era. Certo? Eu queria, em suma, eu queria entender a vida real. Era isso que eu queria me dedicar, mas isso não tinha um nome. Quando muito mais tarde... eu fui adquirir alguns conhecimentos de ciência social, de filosofia, mesmo essas disciplinas não pareciam estar relacionadas àquilo que me interessava, porque elas sempre tratavam de aspectos abstrativos da realidade, tá certo? E tratavam de uma maneira puramente escolar. Isso é também separado da vida e do comprometimento real das pessoas. Então, o que eu me perguntava era se uma imensidão de informações absorvidas no curso das aulas, de leituras, etc., etc., não servissem de base, quer dizer, para as suas atitudes na vida real, significava que você não acreditava em nada daquilo. Ou seja, que você estava absorvendo aqueles conhecimentos exatamente como quem participasse de uma experiência teatral. Ou seja, quando você entrava, por exemplo, na aula de matemática, havia um teatrinho, tá certo, no qual as realidades eram constituídas de equações algébricas, de triângulo, de seno, cosseno, etc. E todos esses eram os personagens de um teatrinho que você só iria viver naquele momento. Mas nada disso pesaria em absolutamente nada, quer dizer, nas suas decisões e reações na vida real. Do mesmo modo, se você fosse estudar história, você iria se interessar por personagens mais ou menos imaginários que supostamente tinham vivido numa outra época, certo? E cujas atitudes políticas, militares, etc., etc., ocupariam a sua mente por alguns momentos na duração daquela atividade de estudo e que depois você, ao voltar à sua vida real, também não teria absolutamente nada a fazer com aquilo. Então, me ocorreu esta ideia de que se todos esses conhecimentos escolares, e nesse sentido não parecia haver muita diferença entre o que aprendíamos no colégio e o que se aprendia na universidade, se todos esses conhecimentos, vamos dizer, não serviam para você, não serviam de base para suas reações e decisões reais, era porque você, no fundo, não acreditava em nada daquilo, a não ser no sentido da participação numa experiência teatral, exatamente como um ator, durante o período, vamos dizer, da encenação da peça, ele acredita que ele é Otelo, ou Hamlet, ou Desdemona, etc., mas ele não vai levar isso para casa. Quando termina o espetáculo, ele simplesmente desveste aquele papel e volta a ser quem ele era, volta a ser aquele mesmo personagem indefinido que ele é no dia a dia. Então, essa diferença também entre o definido e o indefinido começou a me chamar a atenção, porque em todas as disciplinas que você estudava, havia, vamos dizer, conceitos definidos, ou pelo menos personagens claramente delineados. Você jamais confundiria, sei lá, Napoleão Bonaparte com Dom Pedro II, mas que quando você voltava à sua vida real, você mesmo não era um personagem definido como eles. Nenhum de nós sabia exatamente quem ele próprio era, certo? E, em suma, seria mais fácil você falar de Napoleão Bonaparte, de Dom Pedro II, do que de si próprio, porque eles você conhecia como você conhecia equações trigonométricas, figuras geométricas, etc., etc. Ou seja, tudo aquilo que se estudava parecia estar tão bem recortado, definido e definido, que por isso mesmo não podia ter nenhuma relação com uma vida real que era vivido dentro de um campo em aberto, onde nada absolutamente estava definido e onde, em certas situações, você realmente não compreendia nada do que estava acontecendo. Ora, se essas disciplinas tinham exatamente este caráter recortado, esse caráter separado, e, portanto, teatral, qual seria a autoridade delas dentro da vida real? A resposta é praticamente nenhuma. Quer dizer, nenhuma daquelas disciplinas versava sobre a realidade do que nós vivíamos e, portanto, dentro dessa realidade, elas não tinham autoridade nenhuma. Ou seja, na vida real você estava autorizado a proceder como se tudo aquilo que você tinha estudado fosse tudo falso. Ou seja, você não precisava levar nada daquilo em conta. Então, foi nesta época que me chegou o conhecimento meu pai me deu a coleção de 6 livros que eram novelas de Luigi Pirandello, né? Novelas que ele também depois adaptou para peças de teatro. Muitas das histórias, dos títulos dos contos correspondem às das peças. E nessa aí teve uma que me impressionou muito, que se chamava Mas Não É Uma Coisa Séria, né? Quer dizer, mas não é uma coisa séria. E era exatamente este título, poderia servir para denominar toda a minha experiência vital que eu tive no colégio. Tudo o que se passava dentro da hora das aulas não era uma coisa séria. Era uma coisa absolutamente inconsequente. Vamos dizer, era um papel decorado que você absorvia aquele papel, usava nos momentos de prova ou de exame e depois esquecia tudo e voltava para aquele mar de indefinições e de hesitações que constituía a sua vida. Não obstante, o que tornava o assunto ainda mais paradoxal aos meus olhos é que o conteúdo daquelas disciplinas tinha a pretensão de ser verdadeiro. Ou seja, o sujeito que ensinava história, por exemplo, ele não dizia para nós que ele ia nos contar uma história da carochinha. Ele dizia que ia cumprir aquela finalidade que Ranke assinalava à ciência da história, que é contar como as coisas efetivamente se passaram. E me parecia muito engraçado que você conseguisse contar exatamente como se passaram coisas que tinham se passado 12 ou 20 séculos antes e você não conseguisse contar aquilo que estava acontecendo para você naquele mesmo momento. Então, a pergunta era, será que esta impressão de clareza que nós temos sobre a vida de Napoleão Bonaparte, a vida de Júlio César, não é uma simples ilusão causada pela distância? Ou seja, se nós estivéssemos lá, ou se ele estivesse aqui, tá certo? A vida dele nos pareceria muito mais confusa e indefinida, tanto quanto a nossa nos parecia em comparação com as vidas daqueles personagens. Do mesmo modo, as medidas e tamanhos das coisas. Quando você estudava matemática, estava tudo contado, pesado, medido, as figuras geométricas se comportavam com uma regularidade maravilhosa, tá certo? Mas, quando você olhava em torno, primeiro que as figuras que você via no mundo real não eram geométricas. Quando eram geométricas, eram apenas uma imitação longínqua de uma figura geométrica. Quer dizer, os quadrados, triângulos e círculos do mundo real tinham muitas imperfeições e irregularidades. Ou seja, nada do que se estudava parecia ter alguma operacionalidade dentro da vida real. E eu me perguntei, será que existe o estudo da vida real? Será que existe o estudo da realidade? Note bem, que quando eu falava realidade, eu não queria dizer somente aquilo que estava nos acontecendo. Não estou falando só do aspecto social, psicológico da coisa. Era o ambiente físico também fazia parte disso. O ambiente físico também fazia parte disso. Um dos elementos mais importantes da nossa experiência naquela transição tinha sido justamente, vamos dizer, o contato com a feiura de um ambiente fisicamente estragado, sujo, anárquico, etc. Então, a diferença, por exemplo, entre a feiura e a beleza. Eu me lembro que na adolescência eu era um sujeito excepcionalmente sensível a essa diferença, né? Tanto eu não conseguia passar, por exemplo, por um lugar que me parecesse bonito sem eu parar para olhar aquilo, certo? Não conseguia passar por um lugar feio, sujo e confuso sem me sentir instantaneamente deprimido. Do mesmo modo, a feiura e a beleza das pessoas também me impressionava muito. Quando eu vi uma das garotas bonitas do colégio, eu ficava assim, entrava em estado de contemplação extática, tá certo? E se viu uma pessoa feia, eu instantaneamente chegava à conclusão de que ela não deveria existir de maneira alguma. Então, este aspecto físico, estético, também fazia parte da experiência. Vamos dizer, as realidades de ordem física, peso, distância, etc., também faziam parte. Eu me lembro que um dia houve uma festa de São João no colégio e havia um ginásio de esportes que era uma cúpula muito, muito alta e alguém queria pregar uma lâmpada, uma luminária decorativa no centro, no topo do estádio, e só que não havia como subir lá, as escadas não chegavam, e eu tinha um colega que era um sujeito baixinho e gago, e ele, como compensação da gagueira, ele havia desenvolvido uma bravura, uma coragem física absurda, e ele se propôs subir, né, por uma das colunas curvas que iam dar no centro do ginásio de esportes, e ficando pendurado na coluna apenas com as suas pernas, amarrar a lâmpada lá no meio. E todo mundo acreditava que ele não ia fazer, que ele não ia conseguir. Eu fui o único que apostou, né? Falei, não, esse baixinho faz, porque esse jeito é terrível. E ele foi e realmente, realmente fez isso. Então, aquela, vamos dizer, realidade, vamos dizer, da altura em que o sujeito estava, tá certo? E calcular como é que ele ficaria, né? Qual seria o formato do corpo dele se ele caísse dali, se esborrachasse no chão. Isso era uma realidade física de enorme impacto. Isso também fazia parte da experiência. Ou seja, o que, vamos dizer, a vida real me parecia, vamos dizer, constituída de situações, de fatos consumados, que estavam presentes o tempo todo. Ela nunca parava, ao passo que o conteúdo das aulas parava, aquela realidade hipotética que nós estudávamos na história, na literatura, na geografia, tudo aquilo era hipotético e intermitente, mas aquilo que nós chamamos de realidade estava sempre presente, seja sob a forma impacto do peso, da distância, da força, quanto sob o aspecto humano, vamos dizer, das confusões, dos desafios, dos temores, das humilhações, das dúvidas, etc, etc. Tudo isso estava presente o tempo todo, né? E eu acabei vendo que eu não me interessava por nenhuma das disciplinas escolares, justamente porque eu me interessava profundamente pela realidade. Tudo me parecia muito estranho, às vezes doloroso, mas sempre digno de uma atenção muito, muito séria, porque tudo aquilo tinha consequências reais sobre os seres humanos. Quer dizer, havia perigos reais, havia sofrimentos reais, havia alegrias reais. Em suma, era experiência de fato, não era uma brincadeira como aquilo que fazíamos nas aulas. Então, eu me perguntava, mas por que nas aulas nós não investigamos exatamente isso, se isso é tão urgente, e se o próprio conteúdo daquilo que nos transmite nas aulas faz parte dessas experiências, quer dizer, é também uma experiência humana que está chegando até nós, se bem que de uma maneira muito indireta e abstrata. Muito mais tarde, eu me lembro de ter lido alguns livros de filosofia e, sobretudo, ter ouvido de um amigo meu uma leitura. Ele me leu todo um livro de Heidegger. O livro era um livro curto, chamava Que é Isto, a Metafísica. Ele leu o livro todinho e interrompia com comentários, porque ele estava estudando isso na universidade. Uma boa parte daquilo me pareceu de um artificialismo sufocante, especialmente a linguagem do sujeito. Mas ali eu reconheci que ele estava tentando falar de um negócio que se poderia chamar de realidade. Realidade como esse conjunto, vamos dizer, de experiências e de dados dentro do qual você está. Ou seja, o assunto do qual ele estava falando não era uma matéria, uma disciplina que você pudesse projetar num quadro e da qual você pudesse falar para os alunos como se fosse uma coisa externa a você. Ao contrário, havia uma espécie ali de mudança da direção, do eixo de atenção. Quer dizer, ele estava tentando falar daquela mesma realidade dentro da qual eu o estava ouvindo naquele momento. Então, pela primeira vez, eu ali me senti envolvido dentro do conteúdo de uma determinada disciplina. E, então, eu pensei, mas então é isso que é a tal da filosofia? Essa primeira impressão positiva da filosofia foi, em seguida, totalmente desmentida pelos contatos seguintes com obras de filosofia e professores de filosofia, que voltavam a tratar do assunto exatamente como os nossos professores de matemática e geografia tratavam no ginásio, como se fosse também um domínio perfeitamente recortado e bonitinho, sobre o qual o professor tinha pleno domínio, mas que não poderia de maneira alguma nos servir como base para decisões na vida. Eu me lembro de, através deste meu amigo, ter tido contato com um professor da PUC, que ensinava filosofia da linguagem, e que, sem dúvida, é um homem bastante preparado, muito culto e inteligente, mas... e que nos expunha aquelas doutrinas de Derrida, de Baudrillard. Você imagina que coisa mais horrorosa. Eu, com 19, 20 aninhos, sendo, acho que nem isso, eu tinha 18, 17, sendo exposto a todos esses monstros. Né? E um dia, esse professor estava contando que algumas pessoas do auditório lhe cobravam que traduzisse aqueles ensinamentos numa linguagem mais próxima da vida real delas. E ele, então, tinha respondido, e ele contava para nós isso com muito orgulho, ele respondeu com a seguinte frase: eu não desço do meu universo semântico. Quando ele disse isso, eu me lembrei dele assim no anfiteatro da PUC, onde tinha o palco era bem elevado em relação à plateia, então eu vislumbrei o sujeito lá em cima, dizendo para aquela massa ignara que eu não desço do meu universo semântico. Mas aí me ocorreu a ideia: mas se ele não desce do universo semântico, tudo isso que ele está dizendo só vale dentro do universo semântico dele. Quer dizer, quando ele sai, quando ele está vivendo dentro de uma situação que não foi criada por ele mesmo, pelo seu universo semântico, ele está totalmente desligado disso tudo. Dito de outro modo, ele não podia levar para casa aquilo que ele ensinava na PUC. Tá certo? E eu também observei que a mesma coisa se passava com praticamente tudo o que se estava estudando, tanto na PUC quanto na USP, com relação à filosofia. Eu sabia disso porque eu estava planejando realmente cursar uma dessas faculdades de filosofia, e em vista de conhecê-las, eu ia ouvir muitas aulas, assistia muitas aulas como ouvinte, pegava os programas de estudos, bibliografias, perguntava para os alunos, etc, etc. E essa dúvida cruel, quer dizer, eu venho aqui, eu não venho, porque eu tinha pouco tempo na vida, eu já tinha começado a trabalhar no jornalismo, eu tinha que administrar o meu tempo muito bem. E eu pensava assim: se eu sair de casa agora, tomo um ônibus para ir até lá, onde fica a cidade universitária, vou gastar uma hora e meia nisso. Depois ainda tem uma série de intervalos entre as aulas, então eu vou gastar umas 8, 9 horas por dia nessa coisa. Então eu tinha que julgar aquilo muito bem julgado, por isso mesmo me informei muito bem. Mas tudo o que chegou ao meu conhecimento então se enquadrava dentro desta categoria do eu não desço do meu universo semântico. E eu disse: puxa, mas continuamos então sem uma disciplina que estude a realidade, quer dizer, aquela que teoricamente, ou tal como eu havia esperado pela leitura de Heidegger, deveria tratar exatamente disto, parece que está muito ocupada de outras coisas que só valem dentro do seu próprio universo semântico. O fato de ter um universo semântico fechado era bom, vamos dizer, do ponto de vista burocrático e administrativo, porque permitia, vamos dizer, delinear, definir exatamente qual era a matéria que cada professor ensinava, e distinguir dos outros professores do lado, e, portanto, permitia a organização administrativa da escola, permitia formar um programa pedagógico, né? Coerente e compreensível, ao passo que o estudo da realidade jamais poderia ser feito através de um programa coerente e compreensível, porque a primeira característica da realidade era estar em aberto, era ser mais ou menos imprevisível, era não estar sob o nosso controle, e ao contrário, era a de jamais poder ser colocada num quadro negro ou projetado numa tela, porque exatamente nós estávamos dentro dela, não nos poderíamos projetar nós mesmos dentro da tela. Então, longe de ser uma coisa que nós estávamos observando, né, era algo que nos incluía. Tá certo? Então, esta relação entre o teatrinho escolar, o teatrinho científico, o teatrinho erudito, o teatrinho dos estudos e a vida real. Isso aí já me pareceu, vamos dizer, um dos dados fundamentais da minha experiência e um enigma que eu teria que resolver de alguma maneira, porque eu também pensava assim, se eu for estudar esse negócio chamado realidade e tentar expressá-la, ninguém vai me pagar para fazer isso, porque isso não corresponde a nenhuma disciplina em particular, a nenhuma ciência em particular. Então, como é que eles vão, vamos dizer, rotular o meu trabalho e me colocar dentro de um organismo administrativo para que eu desempenhe isto e eles possam, de alguma maneira, me remunerar? Simplesmente, o estudo da realidade não existia. O estudo da realidade não tinha estatuto escolar reconhecido, o estudo da realidade não era remunerado, em suma, o estudo da realidade era a coisa mais desprezada que havia. E podia-se estudar tudo, menos a realidade. Foi aí, justamente, que me caíram na mão os diálogos de Platão. Tá certo? E uma coisa que me chamou enorme, logo, chamou brutalmente a atenção logo de cara, era que Sócrates jamais se ocupava de uma disciplina em particular, mas ele pegava as suas perguntas exatamente dentro da realidade. E é claro que ninguém pagava Sócrates, tá certo? Quando o remuneraram com um copo de cicuta, tá certo? E vocês imaginam quanto eu posso ter ficado assustado ao perceber que a minha profissão seria essa. Foi uma consequência, uma conclusão que eu levei muitos anos para poder admitir. Então isso quer dizer que eu, logo no começo da vida, já estando imerso em plena vida filosófica, se chamava de vida filosófica, investigação da realidade no sentido em que fazia Sócrates, estando imerso nisso desde a adolescência, eu me recusava terminantemente a me definir como tal, tá certo? Porque me definir como filósofo seria ou ser filósofo no sentido escolar, tá certo? Ou ser alguma coisa perfeitamente indefinida, que era mais ou menos aquilo que Sócrates estava fazendo. E as duas hipóteses, a primeira me parecia demasiado deprimente, tá certo? E a segunda, demasiado arriscada, porque era, de alguma maneira, dissolver o meu pobre senso de identidade, meu periclitante senso de identidade, num mar de dúvidas e definições que tinha em volta. Eu não me lembro se foi nessa ocasião, se foi um pouco depois, mas é uma imagem que jamais eu esqueci, e que também teve um grande impacto, é que uma vez eu estava em Ubatuba, e me falaram, disseram de uma praia que se chamava Praia Vermelha, onde ninguém nadava porque tinha ondas de 40 metros. E daí apareceu um sujeito que dizia, não, eu nado lá todos os dias. Eu falei, eu quero ver isso. Porque eu era um péssimo nadador, eu nadava, conseguia me manter à tona, tal, mas só não conseguia nadar em linha reta, tá certo? Eu nunca ia parar onde eu queria, sempre ia para outro lugar. Quer dizer, eu nadava de brincadeira só, né? Mas quando o sujeito falou, não, eu nado na Praia Vermelha, eu falei, não, isso aí é coisa digna de ser vista. E fui lá e, de fato, o negro se metia no meio daquelas ondas, mas ele não nadava, ele simplesmente deixava que as ondas o jogassem para onde quisessem. Porque se ele fosse competir com a força das ondas, ele ia perder. Então, o que ele fazia? Ele se acomodava à situação e praticamente deitava em cima das ondas e era jogado daqui para lá e se sentia perfeitamente confortável naquilo, né? Então, eu vi que aquilo era uma imagem bastante aproximada do que eu chamava de realidade. Nós estávamos dentro da realidade, a nossa margem de decisão ali era muito pequena, tá certo? E o máximo que fazíamos era consentir em ser jogados daqui para lá. Logo em seguida tive uma outra experiência, logo em seguida ou antes, na verdade foi antes, essa foi bem, bem primitiva, na verdade. Também aconteceu ali em Ubatuba, Caraguatatuba, eu não me lembro exatamente. Que eu estava estava lá passando férias com este meu amigo Gaguinho, que era um sujeito admirável, né? E o Gaguinho vivia arrumando encrencas e eu, evidentemente, o acompanhava nas encrencas, porque aquilo era enormemente fascinante. Eu me lembro que um dia estava numa balsa estacionada num pouso lá em Caraguatatuba e ele resolveu resolveu descer a casa das máquinas e botar a balsa em movimento, cheio de passageiros dentro. O piloto ainda estava em terra e, de repente, nós estávamos no meio do rio com a balsa e fomos, evidentemente, cercados pela polícia marítima, fomos presos, etc, etc. Mas eu achava aquilo fascinante e achava que as ideias do Gaguinho eram absolutamente geniais. E, numa dessas, o Gaguinho decidiu fazer um passeio de barco a remo comigo no mar, mais ou menos às 2 horas da manhã, num lugar onde não tinha iluminação nenhuma. Certo? E nós fomos. E fomos remando, remando, remando. De repente, nós vimos que não havia mais nada em torno. Estava tudo preto. Tudo, tudo, tudo. Nós não nos enxergávamos um ao outro. A gente ouvia o outro falando, mas eu não via o outro. Não via a outra ponta do barco. Eu estava na parte de trás, remando ele na frente. Eu não estava enxergando ele, nem ele enxergando a mim. A gente só ouvia as nossas vozes. E daí o Gaguinho teve uma ideia genial. Ele disse, vamos nadar? Eu falei, vamos. Né? E daí nós dois pulamos na água. E, de repente, dentro da água, os nossos corpos começaram a brilhar. Então, estava lá aqueles dois meninos loucos, tá certo? Tudo preto em volta, uma imensa escuridão, e dois corpos brilhando no vazio. Tá certo? Não havia referência nenhuma em torno. Aquilo também me pareceu uma imagem muito interessante da realidade, porque nós estávamos ali completamente à mercê do que pudesse nos acontecer. Tá certo? Não tínhamos nenhum controle da situação. Dois idiotas no meio do nada, dois idiotas no espaço, soltos no espaço, brilhando, né? E tudo nos parecendo imensamente divertido. Tanto nós estávamos tão felizes quanto aquele sujeito que estava sendo jogado pelas ondas daqui para lá. Então, essas cenas, elas foram criando imagens, que permite raciocinar sobre isso, que se chama experiência da realidade. Já que a realidade não era objeto de nenhuma disciplina escolar, seria necessário, então, fazer que eu começasse a criar os rudimentos da minha investigação sobre a realidade desde a experiência direta. E é evidente que todo conhecimento que existe no mundo começa por imagens, pela absorção de dados e por agrupar esses dados em alguma imagem, algum símbolo que os contenha a todos. Então, essas duas imagens do sujeito sendo jogado para lá, para cá, na onda, e de eu e meu amigo Gaguinho estarmos brilhando soltos no espaço, essas imagens correspondem a experiência do que nós chamamos de realidade. É uma coisa que existe, ela está absolutamente presente, nós podemos fazer de conta que ela não está, mas é mentira. Nós sabemos que ela está sempre aí, nós sabemos que ela tem poder sobre nós sabemos que não estamos de fora, observando aqui, nós estamos lá dentro, tá certo? Estamos envolvidos na coisa, não pode dizer nem até o pescoço, porque é até a raiz do cabelo, tá certo? E isto certamente é uma coisa garantida. Ela não é nomeável, não pode ser reduzida a uma definição, um conceito, mas ela é garantida, ela é uma certeza que nós temos. Mas eles estão pedindo para repetir, porque não ouviram ou porque querem entender melhor? Ah, foi falha de transmissão. Só que agora eu não lembro mais. Agora não sei. Agora não sei. Ah, sim. Tá, assim, quer dizer que eu tinha dito naquela parte que esse tipo de exposição é muito difícil você voltar atrás. Mas vamos lá. Se eu fosse ser um filósofo no sentido escolar da coisa, eu também não ia estar me relacionando com a realidade, eu ia pegar uma disciplina, um conjunto de conhecimentos já perfeitamente definidos, ia viver mais ou menos dentro daquilo durante as aulas, não podendo levar nada daquilo para casa quando terminasse. E se fosse um filósofo no sentido socrático, eu ia estar lidando com um negócio chamado realidade, que era enormemente indefinido e que, não correspondendo a nenhuma disciplina escolar existente, jamais poderia corresponder ao exercício de uma profissão determinada. Tá certo? Portanto, só havia duas possibilidades. Ou você exerce profissionalmente o ensino de irrealidades, ou você se dedica amadoristicamente ao estudo da realidade. Tá certo? E as duas hipóteses me pareciam bastante, bastante incômodas. Uma estava abaixo das minhas expectativas, tá certo? E a outra me deixava numa insegurança humana e social completa. Mas quando, vamos dizer, a minha meditação sobre a realidade foi prosseguindo, eu vi que, se eu não podia defini-la, eu podia pelo menos encontrar imagens que compactadamente resumissem aquilo que eu queria dizer com experiência da realidade, aquilo que chegava até mim como experiência da realidade. E essas duas imagens, a do rapaz sendo jogado de uma onda para outra, tá certo? Ele praticamente se deitando em cima da onda e deixando que a onda conduzisse, e a nossa imagem dos dois meninos malucos, né, nadando e brilhando na escuridão, me dava isso aí, porque primeiro havia aquilo que nós podemos chamar de presença maciça. A realidade está aí, você não escapa dela um único minuto. Você pode fingir que escapou quando você vai para o mundo dos seus pensamentos, tá certo? Mas aonde que você está pensando? Você está pensando exatamente dentro da realidade, tá certo? Você não escapou disso. E aí houve uma terceira experiência que também me marcou muito. E nesse mesmo lugar, que foi, eu não lembro se é Caraguatatuba, isso se passou, eu morei um tempo em Ubatuba, mas isso pode ter se passado em Caraguatatuba um pouco antes. Eu sou meio ruim de cronologia, mas eu me lembro que um dia eu saí para passear dentro do mato e fiquei exatamente na situação que tinha estado no barquinho. Estava tudo escuro e eu não estava vendo mais coisa nenhuma. E eu estava pensando aqui com os meus botões, tá certo? E fazendo todo um discurso. Eu estava pensando em palavras, estava falando, e de repente eu vi que não tinha nada em volta, e eu falei, mas com que raio de coisa eu estou falando, porra? Né? Quer dizer, eu vi que os meus pensamentos eram apenas uma coisinha que estava acontecendo, né, a um determinado ente, que era eu, tá certo? E que os outros todos em torno estavam ignorando solenemente aquilo. Eu vagamente ouvi o barulho do mar, mas eu não conseguia localizar se o mar estava à direita ou à esquerda, eu estava perdido ali dentro da escuridão. E eu pensei, mas com quem que eu estou falando? Né? Eu estou falando comigo mesmo, e só comigo mesmo. Não há mais ninguém aqui me ouvindo. Então, esta total solidão do pensamento me mostrou que, de fato, esse pensamento não estava isolado do ambiente. Era algo que estava se passando dentro de um ambiente existencial. Havia não só um espaço em torno enorme do qual eu tinha notícia pela própria escuridão e pelo ruído do mar, mas havia também um tempo, quer dizer, eu me lembrava que eu tinha saído de casa e tinha andado por ali, e me lembrava mais ou menos da minha sequência de pensamentos. Então eu estava, de certo modo, eu estava preso dentro dessa cruz de tempo e espaço. Eu não havia saído dela um único minuto, e eu me senti profundamente ridículo de estar fazendo um solilóquio no meio da escuridão, né? Muitos anos depois, eu li um verso de Augusto Maier que diz exatamente o que... Um verso cômico de Augusto Maier que diz exatamente o que eu senti naquele momento. O verso diz assim: quem pensa, pensa que pensa. Vai se ver, não é ninguém. Então foi exatamente o que eu senti. Ele falou, pô, tá aqui ninguém pensando, achando que é alguma coisa, tá certo? Dentro do imenso ambiente, do imenso quadro espaço-temporal que eu transcendo infinitamente e achando que é alguma coisa ali dentro. Então, eu aos poucos fui notando uma coisa em meu próprio benefício, uma coisa que muito me lisonjeou de alguma maneira, mas era também uma lisonja ambígua. Eu notei que enquanto todas as pessoas que eu conhecia procuravam desenvolver alguma habilidade em especial, uns se dedicavam à matemática, outros tocavam instrumentos, outros construíam alguma coisa, montavam aeromodelos, pintavam quadros, etc, etc. Eu não sabia fazer absolutamente nada disso. Nada, nada, nada, nada. E eu notei que eu estava me especializando justamente nesse negócio de conhecer a realidade e tentar dizê-la. Como exatamente eu estou tentando fazer aqui para vocês. Quer dizer, eu estou baseando numa experiência real que eu passei e fazendo uma espécie de extrusão, quer dizer, tirando, quer dizer, a estrutura interna daquela experiência e tentando dizer para vocês o que, que é, com maior ou menor sucesso. Havia nisso, é claro, uma habilidade linguística incluída, tá certo? Mas isso não me tornava de maneira alguma um escritor, um literato, tá certo? Porque a atividade do escritor, do literato, está colocada num negócio chamado obra, tá certo? E obra é uma estrutura fechada, é uma estrutura acabada exatamente como as estruturas das disciplinas. Na hora que ela vira uma obra e que ela pode ser objeto de contemplação, ela se tornou o centro de atenção e desviou você da realidade. Não era isso que eu queria também. Falei, eu não quero ser um escritor. Eu falei, não, também não quero ser um escritor, porque o escritor, ele se desliga da realidade e faz obras. Tá certo? E eu, o que eu queria era, de dentro da experiência da realidade, né, puxar, vamos dizer, a estrutura interna dela e torná-la, de certo modo, transparente a ela mesma na hora que estava sendo vivida. Tanto por mim quanto pelas pessoas em torno. Ou seja, a minha atividade básica, a qual eu percebi que já estava me dedicando fazia muito tempo, tá certo? E a qual hoje me dedico de maneira autoconsciente e permanente e até profissional, consegui profissionalizar isso de alguma maneira, era a de intensificar, vamos dizer, a vivência consciente da realidade. E era, no fundo, era somente isso que me interessava na vida. O resto não me interessa nada. Nenhuma disciplina me interessa, não me interessa por nenhuma ciência, nem filosofia, nem arte, nem técnica, nem coisa nenhuma, porque tudo isso, considerado em face de um negócio chamado realidade, é uma futilidade. E tudo isso só adquire valor quando encaixado na realidade. Tá certo? Foi só muito tempo depois que eu percebi que a ausência do estudo da realidade era uma constante da nossa da cultura moderna. E que isso não podia ficar assim de maneira alguma. Tá certo? E se este estudo da realidade era exatamente o que tinha se chamado filosofia no começo, será isso o que Sócrates fazia, o que Platão fazia, o que Aristóteles fazia? É fato que aquilo que se chama filosofia deixou de ser isso em épocas subsequentes. Tá certo? E uma filosofia no sentido socrático já não existia. Podia existir até, na nossa sociedade, algo que chamava busca da sabedoria. Busca da sabedoria, você entrava em alguma seita mística, fazia exercícios espirituais sem pé nem cabeça e achava que você ia alcançar, vamos dizer, uma realidade para além da realidade. Quer dizer, os negros nem tinham entendido ainda a realidade na qual estavam, eles já queriam transcendê-la, tá certo? Queriam conversar com Deus, saber a vida após a morte, né? Ou seja, eles queriam as respostas das perguntas últimas, sem ter feito sequer a primeira, que é o famoso, como diz o mineiro, do covim ou cotô, pouco vô. Quer dizer, o que, que eu estou fazendo aqui, o que está acontecendo aqui, né? Onde é que eu estou, como é que eu expresso isso que está acontecendo nesse momento, nesse lugar. Mas como é que, também, vamos dizer, o meu interesse, é claro, não era só na experiência momentânea. Tá certo? A minha ideia era saber se da experiência momentânea nós podemos tirar alguns traços gerais que nos torne mais transparente a experiência da realidade em geral, toda e qualquer experiência da realidade. Então, isso era a profissão que eu iria me dedicar, e a qual me estou me dedicando até hoje. Né? É claro que eu não posso ser um filósofo no sentido escolar, do tema, porque a escola se dedica a outra coisa. Também eu disse que havia a busca da sabedoria, mas era uma sabedoria já definida. Quer dizer, a sabedoria seria a resposta a determinadas questões já consagradas tradicionalmente, já formuladas, né? Por exemplo, qual é o sentido da vida? Existe vida após a morte? Deus existe? Né? São essas perguntas clássicas, tá certo? E existem algumas disciplinas que são incumbidas de encaminhar você para as respostas. Você faz exercícios místicos e você chega a um estado, um nirvana, a samadhi, ou qualquer outra porcaria, e você daí descobriu a resposta daqui. Então, isso também era uma disciplina escolar, era uma atividade profissional, tá certo? Destacada já da realidade da experiência. Justamente ao contrário, quando o indivíduo entrava lá dentro, você entrava numa dessas seitas, entrava numa dessas práticas, você ia se separar da sua realidade, porque isso é uma realidade, vamos dizer, com desprezo, a realidade cotidiana, a realidade empírica, e você ia subir para uma outra realidade maior. Eu digo, não, mas eu estou interessado não em realidade, numa realidade superior, realidade inferior, estou interessado em realidade em geral. Quer dizer, é claro que dentro da experiência do que eu chamava realidade, havia uma espécie de círculos concêntricos que iam desde o mais imediato até o mais remoto. Tá certo? Por exemplo, nessa coisa que eu falei, está conversando comigo mesmo no meio da escuridão, eu via nitidamente esses círculos concêntricos, porque eu mesmo estava no centro da minha própria atenção, e havia, vamos dizer, alguns dados que vinham do universo em torno, cada vez mais distante, até, vamos dizer, o ruído do mar. O ruído do mar vinha de onde? Vinha da praia ou vinha de um pouco além? Né? Quer dizer, onde se formava o ruído do mar? É difícil saber. Quer dizer, você não tem um limite exato. Você não pode dizer o ruído do mar começou aqui. Não, ele vem daqui, mas ele vem um pouco mais distante, mais distante, mais distante, mais distante. E isso me dá uma imagem, mais ou menos como no soneto do Leopardo, o infinito. Né? Então, vamos dizer, esta abertura, esta infinitude, tá certo? Centrada na posição que você estava, quer dizer, você tomado como centro de uma série de círculos concêntricos que se prolongava até não sei onde, isto era um dado constante da estrutura da realidade. Ela, por um lado, ela sempre começava onde você estava. Você não tem jeito, não tem nenhum jeito de você se colocar em outro lugar, exceto no centro da sua própria experiência. Sendo que o meu vizinho, fatalmente, também teria uma série de círculos concêntricos, tomando a si próprio como centro. Em algum ponto, esses nossos dois centros, esses nossos dois respectivos sistemas de círculos concêntricos se encaixavam um no outro, assim como encaixava com o terceiro, de um quarto, de um quinto, e até encaixava com outros círculos concêntricos de outras criaturas não tão inteligentes quanto nós, como tatu, bola, minhoca, etc, etc. Tá certo? Presumindo que nós fôssemos realmente mais inteligentes do que eles. Então, esta ideia de infinitude, de abertura, mas não uma abertura indefinida, amorfa, não, uma abertura estruturada. Quer dizer, estruturada pelo quê? Por estas vários centros de consciência, por assim dizer, articulados uns com os outros, tá certo? Sendo que essa articulação também fazia parte da própria realidade na qual estava. Então, uma infinitude estruturada com múltiplos centros, tá certo? Centros que, por exemplo, que por sua vez participavam da estrutura do todo, isso era realmente o que me interessava. Eu via que, então, não havia nenhuma disciplina que se ocupasse disso, e até o que eles chamavam de busca da sabedoria, nos anos 60 estava muito em moda, todo mundo tinha pertencido a alguma seita, tinha algum guru, era apenas um subterfúgio para você evitar a realidade e pensar alguma outra coisa, tá certo? Dentro de horas marcadas, tinha a hora de você... as sessões com o guru, as horas dos seus exercícios, das suas preces, etc, etc. Também havia uma outra, segunda modalidade de autoconhecimento, que era a psicoterapia, também estava muito na moda, todo mundo fazia alguma psicoterapia, e eu fiz umas 8, tá certo? Não em busca de cura para algo específico, mas simplesmente como um elemento de autoconhecimento, como se dizia. Aliás, os próprios psicoterapeutas na época confessavam que não eram terapeutas coisíssima nenhum. Primeira coisa que eles te avisavam assim, aqui não se cura ninguém. Né? Então, a resposta seria, então por que a gente tem que pagar você? Mas também me parecia muito esquisito que, se era uma atividade de autoconhecimento, ou seja, de uma atividade voltada a centrar o indivíduo dentro da sua própria consciência, por que que essa atividade tinha que se desenvolver justamente no ambiente clínico, ou seja, no ambiente onde se trata de coisas anormais? Quer dizer, por que que a coisa mais normal do mundo, que seria o tal do autoconhecimento, deveria ser exercitado, tá certo, dentro de uma circunstância criada para tratar de situações patológicas? Tá certo? Então, isso tudo, toda essa sucessão de experiências foi acumulando em mim uma tremenda impressão de que ninguém se interessa pela tal da realidade. E de que toda a estrutura, vamos dizer, da cultura contemporânea foi feita para falar de outra coisa. Tá certo? Outra coisa que logo se consolida numa profissão, num ofício remunerado, com um nome determinado, às vezes regulamentado por um governo, e se cria toda uma estrutura ritual, né, que o indivíduo exerce nas horas de expediente, mas da qual, claro que sempre se pode aproveitar alguma coisa para o conhecimento da realidade, mas você só faz isso se você quiser. Quer dizer, se o indivíduo quiser exercer tudo aquilo, se ele acreditar numa única palavra que ele está dizendo, ele pode fazer isso, e isto ninguém reparará nisso, e nem mesmo ele notará que ele está fazendo isso. Eu digo que uma pessoa acredita em alguma coisa quando, colocada numa situação de ter que tomar uma decisão importante, ela leva aquilo em conta. Mas eu me pergunto, de todos os conhecimentos, por exemplo, que um sociólogo ensina na USP, o que que ele vai usar realmente na sua vida? Com quanto daquilo ele vai... quantas daquelas coisas ele vai apostar, efetivamente, quando estiver em jogo, vamos dizer, a sua vida, a sua decisão, é sempre muitíssimo pouco. Tá certo? Então, todas essas ocupações escolares podem ter a sua importância ritual, sua importância burocrática, administrativa, etc, etc. Mas a importância que ela tem para o conhecimento da realidade é muito pouco. Tá certo? No esforço de conhecer a realidade, havia naturalmente vários obstáculos, várias dificuldades, algumas de ordem externa e social, como essa que eu estou dizendo, que ele parecia ter uma cultura toda voltada a falar de outra coisa, é uma cultura do diversionismo, por assim dizer. Diversionismo no sentido que Pascal falava, usava o termo diversão. Quer dizer, diversão significa fugir da realidade. Quer dizer, se tinha uma cultura da fuga da realidade, havia um desprezo tácito, um desprezo não declarado, vamos dizer, pela experiência da realidade. Então, isso, claro, constitui um obstáculo temível à busca da realidade. Mas havia obstáculos de ordem interna, que nós poderíamos dizer obstáculos de ordem cognitiva, ou, se quiserem, psicológica. A experiência da psicoterapia, eu fiz algumas muito boas, outras não me disseram nada. A experiência das psicoterapias, e eu também estudei muito o negócio de psicanálise, psicologia profunda de Jung. O Victor Frankl, eu li um monte de coisa de psicologia, mesmo porque nessa época conheci o Dr. Miller e ele praticamente me deu todo o caminho das pedras, indicou tudo que precisava ler para entender daquele negócio. Então, esta experiência me mostrou que, de fato, existe no nosso próprio modo de ser, na nossa própria estrutura pessoal, uma série de obstáculos ao conhecimento da realidade. Quer dizer, o primeiro é o seguinte, é que sendo naturalmente você o centro da sua própria experiência, você tem que contar com a sua própria memória para você conhecer a realidade, mas acontece que o seu único interesse não é conhecer a realidade, você tem múltiplos interesses. Você tem interesses de ordem social, econômica, financeira, psicológica, sexual, etc, etc. Você tem tudo isso e cada um desses interesses forma vamos dizer, um novo centro articulador. Quer dizer, você cria uma nova hierarquia de dados, uma nova hierarquia de informações em função desses seus interesses, que então vão rearticulando a experiência da realidade em função, vamos dizer, dos seus próprios critérios. E é claro que aí me aparece aquela verificação terrível que o único meio que eu tenho de acesso à realidade é a minha, vamos dizer, a própria percepção que eu tenho das coisas, se eu conseguir articulá-la com a minha própria memória. Então, a memória é absolutamente preciosa. E se eu falseio a minha memória, eu estou liquidado, eu escapei da realidade e não tenho mais como voltar. Tá certo? Então, a necessidade de você estar continuamente contando para você a sua própria história e respondendo, né, de onde eu vim, onde que eu estou, para onde que eu estava indo. Tá certo? Isso era absolutamente necessário, você tinha que fazer isso todo dia, absolutamente todo dia. Você não podia perder o fio da meada da sua história. Tá certo? Porque isso equivaleria, vamos dizer, a você, como que você romper a lente pela qual você estava olhando a realidade externa. Uma segunda dificuldade do mesmo tipo era o que na psicologia se chamava defesas ou racionalizações, quer dizer, aspectos da realidade que você temia ou que você odiava e que por isso mesmo você tendia a apagar. Quando eu percebi como isto era atuante dentro de mim, eu fiquei apavorado. Eu falei, mas eu sou um equipamento muito mal dotado para o conhecimento da realidade. Porque eu fico com medo de qualquer coisa, eu crio ilusões a respeito de qualquer coisa, eu crio desejos idiotas, e com isto eu já falseei todo o código daquilo mesmo que eu estava querendo contar para mim mesmo. O que me ajudou a sair disto foi, de novo, fazer aquelas imagens primordiais da experiência da realidade. O rapaz sendo jogado de uma onda para outra, os dois garotos boiando na escuridão, dois garotos luminosos boiando na escuridão, e aquela voz solitária falando consigo mesmo também no meio da escuridão. Esses são, realmente são imagens primordiais, né? Imagens básicas que estruturaram tudo que eu vim a entender depois. Então, como é que eu iria me defender contra minhas próprias defesas? Como é que eu iria vencer a minha própria resistência de conhecer a realidade, o meu próprio temor de conhecer a realidade? Eu só ia vencer isso se eu me entregasse à realidade com aquela mesma rendição total com que o meu amigo se deixava jogar de uma onda para outra. Então, esta imagem me inspirava continuamente. Eu falei, não importa qual seja a realidade, eu estarei aberto para ela. Tá certo? E se eu deixar de fazer isso, eu vou voltar lá e de novo, de novo, de novo. E eu vou confiar. Né? Na hora que eu disse, eu vou confiar, eu entendi que eu estava subentendendo que o conjunto da realidade era benevolente comigo e não me queria mal. A minha própria existência, de certo modo, era prova disso, porque eu já tinha tido 1001 exemplos da fragilidade da existência humana. Logo que eu nasci, a primeira coisa que eu fiz no mundo foi ficar doente por 7 anos, mora ou não mora. Eu ficava meses tendo febre e delirando. Passava tanto tempo doente que eu esquecia como é que ficava tanto tempo na cama que eu esquecia como é que você andava. Pera, tem uma pergunta local aqui. Eu já digo para você qual é a pergunta. Você tem falado de mudar a perspectiva que a pessoa está sempre na vertical. Você passou mais tempo na horizontal, você Sim. A Isabela está aqui lembrando uma outra, e outra imagem, que essa é anterior, essa vem da infância, que é o fato de que eu, por passar muito tempo deitado, né, eu adquiri uma perspectiva vertical, quer dizer, eu estava sempre consciente da altitude das coisas. Normalmente nós nos ocupamos aqui da horizontalidade e não lembramos, vamos dizer, a infinitude do céu sobre a nossa cabeça é um dado que está permanentemente presente, mas que nós não levamos em conta. Isso quer dizer que nós normalmente vivemos num ambiente espacial que é apenas operacional, não é real. Quer dizer, um ambiente da verticalidade social, um ambiente das relações sociais. Eu me lembro que, para mim, o ambiente das relações sociais foi tardio. Eu comecei a sair para o mundo, quer dizer, com 7 anos. Quer dizer, até lá estava delirando. Então, eu entrei no mundo horizontal um pouco tarde. Antes, a verticalidade era mais importante para mim. Então, essas várias imagens, elas, de certo modo, foram me orientando. Eu tenho uma coleção delas. Eu estou aqui explorando essas 3 ou 4 que são pertinentes mais à exposição que eu quero fazer. Mas tem muitas outras que foram construídas a minha coleção particular de símbolos. Cada um de nós tem uma coleção dessas. Quer dizer, estas experiências estão na sua memória. Você passou por isso e elas articularam a visão que você tem da realidade, a visão que você tem de si mesmo, etc, etc. Não se trata, vamos dizer, de experiências traumáticas. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de experiências de ordem cognitiva. As experiências traumáticas podem marcar a sua estrutura emocional ou podem, vamos dizer, falsear a sua visão do conjunto. Mas essas experiências de ordem puramente cognitiva, né, que não estão associadas, vamos dizer, a emoções ruins, mas estão associadas à própria descoberta da realidade, elas são, vamos dizer, o seu tesouro cognitivo mais precioso. Existe, nas obras de Erich Kröger, ele fez uma coleção dessas imagens também, todas da infância muito remota, tá certo? Totalmente diferentes, cada um tem as suas. Mas a exploração disso leva muito tempo, para você mesmo perceber como é que você foi se estruturando o seu universo cognitivo, leva algum tempo. Mas eu estava falando dos obstáculos. Então, o primeiro dos obstáculos era, evidentemente, de ordem externa. Havia essa quantidade inumerável de focos de atenção que nos retiravam da realidade e nos punham em vários teatrinhos. Né? Tinha o teatrinho matemático, o teatrinho sociológico, o teatrinho... Vários teatrinhos, né? Quer dizer, são aqueles universos verbais que só valem dentro daquela circunstância de discurso específica. Tá certo? E que valem parcialmente para a experiência da realidade, mas que não tem tanta importância lá. O segundo obstáculo, que eu disse, é a fragilidade da nossa memória e a necessidade de você estar continuamente recompondo as coisas. Né? Existe uma espécie de seletividade inata, que é da sua própria estrutura. Eu não creio que essa seja tão prejudicial, porque as pessoas têm a tendência de lembrar mais certo tipo de coisas. Né? Por exemplo, você pode ser aquele negócio da programação neurolinguística, você ser um negro mais visual, mais auditivo. Tem isso aí, como isso aí faz parte, fazer, da estrutura humana, eu não creio que isso possa prejudicar, que essa diferença pessoal possa prejudicar seriamente o conhecimento da realidade. Mas existe outra seletividade, que é determinada ou por acontecimentos traumáticos que te fizeram prestar atenção obsessiva em certas coisas, esquecer outras, tá certo? Ou a seletividade determinada, vamos dizer, pelo desejo e temor, tá certo? Que também pode deformar muito, mas também pode ajudar em outras circunstâncias, se você souber rearticular. Existe a outra dificuldade, que é, especialmente essas defesas, quer dizer, aquelas coisas que você não quer saber. Tá certo? Quer dizer, existe uma resistência, porque você teme que a realidade que se mostrará para você, caso você se abra para vê-la, é ou demasiado ruim, ou demasiado deprimente, etc, etc. Ou seja, é uma coisa que você não sabe, mas você acha que saber não será bom. Tá certo? Então, você desliga a sua própria mente. Este desligar a sua própria mente, este recusar-se a saber, é um dos elementos mais constantes da experiência humana. Tá certo? Todo mundo tem isso. Isso é um dos demônios vamos dizer que nos acossam permanentemente, tá certo? E a recusa de saber, ela pode se transformar, historicamente, de fato, pode se transformou numa disciplina científica. Tudo que nós chamamos de ceticismo, de relativismo, etc., é essa recusa de saber. Ou seja, o indivíduo sabe alguma coisa, e ele sabe porque ele tem experiência daquilo. Mas aquilo que ele sabe não corresponde às estruturas daquilo que ele pode montar de acordo com as regras da disciplina científico-filosófica tal ou tal. Então, o que ele faz? Ele impugna a experiência em nome da disciplina, sendo que a disciplina, na verdade, não é senão um aspecto determinado da experiência. Então, ele nega a realidade do todo existencial no qual ele está em nome das regrinhas de uma disciplina que, no fundo, não é senão um aspecto desse mesmo todo. Tá certo? Então, existe uma referência aqui neste livro, esse romance maravilhoso de Hermann Bloch. Ele diz o personagem está conversando com... O personagem é um físico, é um cientista, e está estudando com outro. Está discutindo com um colega. E vou ver se eu acho aqui, um minutinho só. Aqui. E ele diz ao outro que aquilo tudo que eles estão estudando tem que se aplicar de algum modo à realidade. E o outro responde para ele: eu não tenho certeza de que eu sei do que você está falando. Então, o personagem que tinha falado, que se chama Richard Hick, ele diz: Richard Hick estava agora experimentando, em relação a Kapperbrun, que é o colega dele, o sentimento que ele sempre tinha tido para com sua mãe, com os outros membros da família e de fato com a maior parte das pessoas que ele encontrava. Era uma espécie de espanto temperado com ódio diante da volubilidade da raça humana. A infame disposição que as pessoas têm para juntar palavras num discurso semi-articulado sem ter o menor vislumbre do significado essencial das coisas, que é o único que é de alguma importância e que tornava o discurso justificável. O pecado do não saber, a estupidez do não querer saber. Então, Hermann Bloch, um dos autores... O livro chama-se A Quantidade Desconhecida. Hermann Bloch foi um escritor muito sério, um homem realmente interessado em compreender a experiência humana. E quando eu li isso aqui, eu fiquei... Me reconheci aí, porque essa experiência de me defrontar com aquele desejo de não saber e com aquele fingimento de ignorância transfigurado em discussão filosófica, essa foi uma experiência que me ocorreu muitas vezes, quando as pessoas fingem que não sabem do que você está falando ou pedem que você defina todos os termos como se fosse possível. Quando você terminasse de definir o último termo, tá certo? Você precisaria definir os termos nos quais foi formulada a própria pergunta e assim por diante, e você entraria numa circularidade verbal sem fim. Tá certo? Além disso, se fosse possível você ter um discurso perfeitamente claro, coerente e definido, esse discurso se substituiria à realidade. Na verdade, o discurso é apenas uma experiência que você tem, é uma sequência de atos que você faz dentro da realidade que você está vivendo. E o que quer que você diga, você está sempre contando com essa realidade em torno. E justamente porque você conta com ela, você não precisa definir todos os seus termos. Porque sempre, se você tiver toda a definição de todos os termos, a cada palavra corresponderá um núcleo, um conjunto de palavras que a definem. Se todas as palavras estiverem definidas, todas elas corresponderão somente a outras palavras. E não haverá referência à realidade. Estão compreendendo? Então, é perfeitamente possível você compreender uma palavra cuja definição você desconhece por completo. Basta que o indivíduo aponte para o objeto do qual ele está falando. O sujeito diz uma palavra numa língua estrangeira. E você pergunta o que é isso? Tá certo? O sujeito diz elefante em língua urdu. Tá certo? Você pergunta o que é isso? O sujeito não sabe definir, mas ele te mostra um elefante. Quer dizer, nós estamos continuamente falando, tá certo? Com palavras que, uma parte dela nós temos a definição, ou seja, nós temos as estruturas verbais que a explicam, entre aspas. E outra, você não tem a definição, você tem uma coisa melhor que até o próprio objeto. Então, esta mania de fazer de conta que não sabe do que você está falando, de ficar exigindo definições, explicações e provas, tá certo? É evidentemente uma fuga à realidade. Quer dizer, e é uma tentativa de fazer você crer que apontar um objeto como significado da palavra é menos válido ou menos lícito do que lhe dar uma definição. O que está subentendido nisso, o que está pressuposto nisso, é que uma palavra só é válida quando o significado dela são outras palavras. Quando for realidade, não vale. Ou seja, esse é exatamente só, o discurso só vale quando é vazio. Quer dizer, isso é uma das monstruosidades da cultura contemporânea, evidentemente. Uma linguagem viva, uma linguagem eficaz, ao contrário, você não precisa saber a definição de quase nada, basta que você saiba os objetos, aonde eles estão e onde você os encontrar. Quer dizer, você fala de vaca, você pode mostrar uma vaca, fala de elefante, pode mostrar elefante, fala de mesa, você pode mostrar uma mesa, você fala da pessoa, você mostra quem é a pessoa, e assim por diante. Ou seja, é só o fato de não podermos definir todas as palavras que nos garante que o nosso discurso tem algo a ver com a realidade. Se todas fossem definidas, o único significado de um discurso seria um dicionário. Tá certo? E o dicionário se substituiria à realidade. Note bem que entre os anos 60 e 70, graças ao impacto desse escola estruturalista, desconstrucionista, etc., etc., muita gente se deixou cair nesta impressão de que tudo são apenas palavras. Você vê que o Carlos Drummond de Andrade, que é sem dúvida um poeta mais talentoso que o Brasil já teve, ele na velhice ele começou a fazer poemas desse tipo, que eram poemas puramente formalísticos, porque uma palavra só significa outra palavra, outra palavra, outra palavra. Quer dizer, ele era um homem que tinha conseguido fazer registrar momentos importantes da experiência humana, de repente não registrava a experiência mais, eram só palavras. Tá certo? E até tem um poema dele que chama Arte Poética, no qual ele diz que os poemas se fazem com palavras e você tem que catar as palavras que estão adormecidas, diz ele, em estado de dicionário, e com elas você faz os poemas. Então, essa Arte Poética chama, não faças versos sobre acontecimentos. Quer dizer, os versos são palavras sobre palavras. É claro que não são. É claro que esta arte poética que ele escreve não expressa o procedimento real que ele tinha usado como poeta até aquele momento, mas expressa o que ele passou a usar e que usou durante um certo período no qual teve até uma vaga tentação concretista. Né? Mas eu estava falando das defesas do ser humano, quer dizer, este formalismo linguístico exagerado que exige a definição de tudo, que é transformar sempre as palavras em outras palavras, tá certo? Amputando a referência à experiência, tá certo? Faz parte, é um tipo de defesa, quase uma defesa neurótica. Tá certo? Mas esta defesa, que é em parte é uma vacina contra a doença, em parte é uma doença ela mesma, ela pode se transformar em toda uma disciplina cultural existente. Tá certo? Por fim, havia uma outra dificuldade no que eu estava tentando fazer, que é o que eu chamava a projetividade. A projetividade é uma tendência que o ser humano tem, quer dizer, de projetar os seus próprios estados interiores sobre as outras pessoas e interpretar essas pessoas como se fossem apenas personagens do seu mundo psíquico interior e não entidades independentes dotadas de consciência, vontade própria, como elas de fato são. Ou seja, se eu sou o centro da minha experiência, cada um de vocês também é o centro da sua experiência, a qual certamente não é estruturada desde o lugar onde eu estou, e sim desde aquele onde você está, onde cada um de vocês está. Então, quando você repara no número de pessoas que existem e você se lembra que cada uma delas é um centro de consciência, de cada uma delas parte uma série infinita de círculos, uma série ilimitada, não digo infinita, mas ilimitada, de círculos concêntricos que estrutura o mundo desde o seu ponto de vista, você fica assustado, você percebe que isso é absolutamente inabarcável. Tá certo? E isso, de fato, o conjunto, o entrelaçamento desses círculos de consciência, seria, de fato, o conjunto do conhecimento humano. Como o conjunto do conhecimento humano é infinitamente menor do que o conjunto da realidade existente, você vê que você já está dentro ali de dois conjuntos, um imensurável e o outro realmente infinito. Tá certo? E isso é o suficiente para você ficar assustado. Mas aí, de novo, vigorava o princípio do garoto boiando na onda. Né? Nós temos que dissolver as estruturas internas do nosso medo, da nossa resistência, da nossa vontade de não saber, e temos que nos abrir a essa realidade, sem medo, como ele se deixava jogar nas ondas. E aí que eu me toquei que, se eu era capaz de fazer isso, eu estava pressupondo, eu estava antecipando que o conjunto da realidade era benevolente. E quando eu pensei nisso, eu percebi que eu sempre tinha confiado nisso. Por quê? A experiência da fragilidade humana já tinha mostrado que o número de maneiras de liquidar comigo era praticamente infinito. E que, no entanto, eu continuava vivo. Se continuávamos vivos, tá certo? E até havia um número crescente de pessoas, é porque não havia, dentro da estrutura geral da realidade, nada que se opusesse seriamente à nossa existência. Ou seja, eu percebi que uma confiança na benevolência do real, tá certo? É não só a base do conhecimento, mas a base de toda a nossa vida. Nós sempre confiamos. O que que garante para você que neste mesmo momento o chão não vai se abrir abaixo dos seus pés, não vai haver aí um terremoto e todos vocês serão engolidos pela terra? Nada garante. E, no entanto, cada um de vocês continua aí sentado como se houvesse plenas garantias de que isso não vai acontecer. Então, esta expectativa da benevolência do real, ela evidentemente às vezes falha, mas ao longo dos séculos ela tem funcionado. E ela é uma das bases da existência humana. Bom, quando eu falo dessa benevolência do real, você sabe que existe uma série de fatores dentro da realidade que são extremamente malévolos e prejudiciais e destrutivos, que podem acabar com você a qualquer momento. Podem te enlouquecer, podem te deixar doente, podem te deixar na miséria, podem te matar. Tá certo? E depois de te matar, pode fazer com que todos te esqueçam. Tá certo? E pode fazer até que as pessoas fiquem contentes com a sua morte. Tudo isso pode acontecer. E, no entanto, nem sempre acontece. Acontece de vez em quando. No entanto, até quando acontece, até quando pessoas são liquidadas em massa por um desses fatores malévolos, note que as gerações seguintes desenvolvem por essas pessoas um carinho e um respeito fora do comum. Por que que nós fazemos isso? Porque nós queremos ainda que esse império, vamos dizer, da benevolência, do real, continue vigorando, tá certo? Mesmo post-mortem. Quando nós fazemos homenagens às vítimas do Holocausto, tá certo? Às vítimas do comunismo, etc., etc., o que que nós estamos fazendo? Tá certo? Nós estamos representando, estamos tomando sob nosso encargo o de representar para essas pessoas post-mortem a benevolência geral da realidade que acidentalmente lhes foi negada por estar num lugar, num momento que não lhes convinha. Tá certo? Aqueles judeus todos que foram para o campo de concentração, bom, se eles tivessem em Nova York, não iriam para campo de concentração nenhum. Então, infelizmente, não deu tempo de sair da Alemanha, ou não se tocaram que era para sair da Alemanha, então entraram bem. Tá certo? Mas isso, note bem, aquela extrema concentração de malevolência era num ponto do planeta Terra. Em qualquer outro ponto que ela estivesse. Se estivesse na Zâmbia, não aconteceria nada. Se estivesse no deserto do Saara, não aconteceria nada. Se estivesse numa favela carioca, não ia acontecer nada. Aconteceu que estava na Alemanha na hora que não era para estar na Alemanha. Então, esta malevolência era pontual. Ela acontecia em determinados pontos, em determinados momentos. Mas tudo isso se dava dentro, vamos dizer, da confiança geral do ser humano na benevolência do real. Ora, esta benevolência, por ela ser geral e constante, ela chamava menos a atenção do que aqueles fatores malévolos cuja atuação destrutiva você reparava em certos momentos. Mais ainda, se essa benevolência era tão constante, se nós sempre tínhamos contado com ela ao longo de milênios, ela ainda continuava funcionando, mas e se ela era geral, se ela estava em toda parte, nós não podíamos localizá-la em parte alguma. E se não podíamos localizá-la em parte alguma, é evidente que ela era um daqueles elementos invisíveis, tá certo? E não localizáveis da estrutura da realidade. Estão compreendendo? E é isso que as religiões chamam de fé em Deus. Você tem a fé num elemento benévolo, em um fator benévolo, que você não enxerga, mas que você sabe que está em toda parte, e sem o qual você não estaria ali. O sujeito mais cético, mais materialista, mais ateu do mundo acredita nisso. Portanto, não é preciso discutir absolutamente nada com ateus, etc. Isso é tudo besteira, tá certo? Esse negócio de ateísmo é uma estupidez, vamos parar com isso. Não é? Ateísmo é uma brincadeira, ateísmo é uma disciplina que você exercita em certos momentos, tá certo? E na qual você finge que acredita naqueles momentos, mas no qual você não toma uma única decisão baseada nisso. Tá certo? Ou seja, esta benevolência do real não é uma presença. Ela se manifesta através de fatores materiais, mas ela não pode ser reduzida a esses fatores materiais, porque ela não está em parte alguma e está em toda parte. Tá certo? Ela é permanente no tempo. Tá certo? E ela pode se manifestar de maneira mais ou menos intensa em determinados momentos, mas ela nunca cessa por completo. Mesmo no pior momento da sua vida, você está ainda esperando que essa benevolência apareça no momento seguinte, e geralmente ela aparece, porque se ela não aparecer, você morre, e daí você não vai contar a história. Então, vamos dizer, a ideia da benevolência do real era, então, a minha vacina contra a seletividade da memória, a defesa e a projetividade. Está entendendo? Ou seja, eu posso estar aberto a todos os capítulos da minha memória, mesmo aqueles que me parecem desagradáveis ou temíveis, porque no fundo não há perigo algum. Eu não preciso das minhas defesas, porque a realidade, no seu conjunto, não é malévola, embora existam elementos malévolos dentro dela. Quanto mais aberto você estiver, menos medo você vai ter, porque aqueles fatores malévolos não vão concentrar a sua atenção hipnoticamente, mas eles serão dissolvidos dentro da contemplação do todo. Tá certo? E você também não precisará mais da projetividade, por quê? Porque você sabe que você é apenas mais um átomo átomo humano dentro daquele conjunto, tá certo? E que, ao mesmo tempo que você está se projetando em cima dos outros, ou também está se projetando em cima de você, tá certo? Então, isso aí é como o negro tímido que entra numa festa, e ele está tímido porque ele pensa que todo mundo está prestando atenção nele. Mas é justamente o contrário, ninguém está prestando atenção nele. Cada um está prestando atenção em si mesmo, que é exatamente o que ele está fazendo naquele mesmo momento. Então, quando ele perceber que ele está prestando atenção em si mesmo, vai ver que os outros estão fazendo a mesma coisa, e que, se ele cometer algum mico, tá certo? Será passageiro, quer dizer, ele não pode ser objeto ridículo o tempo todo. Por mais que ele tema isso, Isso não vai lhe acontecer o tempo todo. Então, não há tanto para temer assim. Tá certo? Muito bem. Se estão acompanhando isso até aqui, podemos dar um salto. Quer dizer, podemos passar desta exploração da estrutura de uma experiência humana para, vamos dizer, um enfoque um pouco mais generalizado disso aí. Como conclusão filosófica já de tudo isso que eu tinha contado para vocês, foi se consolidando em mim essa ideia de que, vamos dizer, esses dois elementos, abertura da consciência e integridade da consciência, tinham que se articular de alguma maneira, tá certo? Para produzir o efeito desejado, que era a intensificação da consciência da realidade, tanto em mim próprio, quanto naqueles que, através do processo de extrusão e expressão, eu pudesse atingir verbalmente. Parênteses. Durante todo esse tempo, ao mesmo tempo que havia a permanente busca da apreensão da realidade, havia esta preocupação com esses dois elementos. Extrusão. O que é extrusão? Extrusão é você puxar uma coisa de dentro da outra. A extrusão consistia em transformar, vamos dizer, aquela realidade que tinha sido vivida numa coisa revivível através da memória, de maneira mais clara do que tinha sido vivida no seu momento próprio, mas sem se transformar em obra. Mas o fantasma da obra começou a me perseguir. Né? Obra é aquele, você fazer aquele, por exemplo, um texto perfeito e acabado, um soneto perfeito e acabado. Não, não é isso. A revivescência iluminada da experiência da realidade é uma outra experiência que você vive em seguida. A coisa não termina aí. Uma obra termina, uma obra tem um ponto final. Tá certo? Mas esta experiência, ela é contínua. Tá certo? Ela não termina quando você para de falar. Está entendendo? E existe um texto meu, que se chama Poesia e Filosofia, que talvez alguns tenham lido, uma velha apostila, na qual explica exatamente isso. Quer dizer que, claro que há elementos filosóficos na poesia, elementos poéticos na filosofia, mas tem essa diferença fundamental, pelo menos se nós tomamos filosofia no sentido socrático. O poeta também faz a extrusão e expressão, mas a ideia é fechá-la numa obra, marcar um momento. Esse momento, vamos dizer, fica registrado, como em qualquer obra de arte, não é só o poeta, toda expressão poética pode ser musical, pode ser estatuária, etc, etc. Esse momento fica registrado, eu registro. Esse registro, por sua vez, precisará ser reinterpretado. Não é isso? Quer dizer, a experiência interior que produziu aquilo, ela terá que ser revivida, mas acontece que a obra poética, ou a obra estatuária, ou a obra musical, ela não traz consigo o manual da sua própria revivescência. Tá certo? Então, se você está interessado no registro, você é um artista. Se você está interessado na própria revivescência enquanto processo, você é um filósofo. Isso quer dizer claramente que escrever livros de filosofia, tá certo? Não pode ser a ocupação central do filósofo. A ocupação central dele é a própria atividade filosófica, que é isso que eu estou fazendo aqui nesse momento. É a própria extrusão e expressão de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E é por isso mesmo que Sócrates não escreveu nenhum livro. Está entendendo? Quando você chega ao ponto de poder escrever, é porque existem alguns processos, alguns elementos dessa extrusão que por si mesmo, extrusão e expressão, que por si mesmo se consolidaram e já podem ser de algum modo repetidos de maneira padronizada. Tá certo? Então aí vira o quê? Um texto. Mas o texto filosófico ele só vale se ele for entendido apenas como uma pauta de música que é para ser executada, não uma obra que é para ser contemplada em si mesmo. Então, aí você vê que Sócrates tinha motivo para não escrever nenhum livro e Platão estava montado na razão quando ele privilegiou em filosofia o ensino oral em cima do escrito. Você vê que quando o Dr. José Arthur Janot define a filosofia como uma atividade que lida com textos, isto reflete 2.400 anos, tá certo? De afastamento da inspiração original que deu nascimento à filosofia. Quer dizer, Sócrates não faz outra coisa senão isso que eu chamo de vivência, extrusão e expressão. Viver a experiência, fazer a extrusão, quer dizer, puxar as estruturas internas dela, revivê-las de maneira mais iluminada, mais consciente, tá certo? E fazer desta própria revivescência uma nova experiência, que por sua vez poderá ser revivida e assim por diante. É isso? Então, os dois elementos necessários aí eram, por um lado, a abertura, tá certo? Então, era aquela, de certo modo, aquela entrega da alma, a entrega da consciência cognitiva à imensidão do mundo da experiência, sem nenhum limite, sem nenhum temor, sem nenhuma desconfiança, tá certo? E, por outro lado, era a integridade, ou seja, o retorno da consciência sobre si mesmo, a posse que ela tem dos elementos da sua própria posse permanente e continuamente renovada, que tem dos elementos da sua própria memória, e nesse sentido, isso refere ao autodomínio cognitivo, quer dizer, você poder dizer como Dom Quixote, eu sei quem sou, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz, eu conheço tudo a meu respeito, eu sei o que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal, eu sei o que eu pensei ontem, e não tenho medo de nada, tá entendendo? E você desenvolver no fim, vamos dizer, por um lado, esse amor à realidade como tal, tá certo? Sabendo que ela é infinita e benevolente em última instância, e ao mesmo tempo esta centralidade e esse amor que você tem, vamos dizer, à sua própria história, à integridade da sua memória e a este, vamos dizer, este prazer enorme de você poder dizer que você sabe quem você é. Você pode contar a sua própria história. É claro que a história de qualquer um de nós é tão cheia de coisas que jamais dá para contar no todo. Tá certo? Claro também que nem sempre convém, você não precisa contar todos os elementos da sua história. Tá certo? Se você comeu a mulher do vizinho, você não vai contar para ele e assim por diante. Você pode confessar para o padre, mas não vai confessar para o cara, senão vai dar um rolo. E assim por diante. Quer dizer, existe o elemento, vamos dizer, da inabarcabilidade da experiência, existe o elemento da conveniência na história, tudo isso existe. Mas você mesmo, você com você mesmo, não na sua solidão, porque isso não é solidão. Você está aberto para a infinitude da experiência e para a sua benevolência. Então é você diante de Deus. Né? Você pode contar a sua história. E aí a articulação que tem entre a confissão e o perdão. Aquele que está continuamente confessando para si mesmo, diante de Deus, tá certo? Ele vive no mundo do perdão. Ele não vai ficar se atormentando porque ele fez isso aqui, não vai ficar se acusando, não vai ficar batendo no peito, não vai... Não, porque está continuamente no sacramento da confissão. Entendeu? E isto é o que a Bíblia chama do caminhar diante de Deus. Quer dizer, você sabe que Deus está olhando. Quer saber que Deus está olhando? Quer saber, vamos dizer, que você está dentro da infinitude da realidade, que a infinitude da realidade te contém, te abarca e é benevolente contigo. E ela te conhece. Porque basta que você se conheça, se você sabe algo sobre você, aonde está este conhecimento que você tem de você, se não dentro da própria realidade? Você não pode se conhecer sem que a realidade te conheça instantaneamente. Estão compreendendo? Então, esta que é, então, no meu entender, a verdadeira disciplina da filosofia. Tá certo? Ela não é um conhecimento especializado, ela não é uma disciplina escolar, ela é a vivência consciente intensificada, permanentemente intensificada, da realidade. Aqueles que não praticam essa disciplina, não adianta estudar o resto, porque vão estar sempre fora do mundo. Tá certo? E, infelizmente, essa disciplina parece que não existe em termos escolares. Tá certo? E se vocês querem saber, tudo mais que não seja isso me parece de uma chatice imensurável. A música é uma chatice, a ciência é uma chatice, a história é uma chatice, as línguas são uma chatice. Tudo isso porque são apenas teatrinhos. Que só valem quando reintegrados dentro desse senso total, vamos dizer, da realidade. Muito bem, terminada esta exposição, eu poderia aplicar tudo isto, mostrar para vocês como este é o fundo desde o qual eu procuro observar, estudar e explicar aqueles fenômenos que eu tenho chamado de paralaxe cognitiva. A paralaxe cognitiva não é nada mais do que um fenômeno histórico-cultural que dificulta, ao longo dos séculos, o exercício da filosofia neste sentido. Socrático. E que, ao dificultar, ela mutila o ser humano, porque a capacidade para isso, quer dizer, é uma coisa maravilhosa que o ser humano tem. E, de certo modo, é um direito elementar. Eu tenho o direito de me conhecer, eu tenho o direito de saber quem eu sou, eu tenho o direito de falar comigo mesmo sem eu precisar ficar me escondendo como um rato. Ou seja, eu tenho o direito de comparecer diante de Deus. Você está entendendo? Claro que existe o chamado temor a Deus. O que é o temor a Deus? Se você tiver temor a Deus, se você tem temor da polícia, você esconderia dele. Você se esconderia dele. Mas não há onde esconder dele. Então você se abre como o rapaz em cima da onda. Está compreendendo? Se abre e você não tem mais medo nesse sentido. Este, o verdadeiro temor a Deus consiste em você se abrir a ele. Sem medo. Não é isso? Então, este é que é o verdadeiro sentido do temor a Deus. Você saber que não há onde se esconder e que é melhor você se entregar como aquele rapaz se entregava quando se jogava em ondas de 40 metros. Confrontando, vamos dizer, estas experiências primordiais, né, e tudo aquilo que eu fui meditando delas ao longo dos anos, eu posso usar isso como um instrumento, como se dentro de um exame clínico se usa uma substância para fazer contraste. Então, essa espécie de autoconhecimento intensificado, tá certo? Ele é, vamos dizer, o reagente que, confrontado com as filosofias historicamente existentes, com as correntes de pensamento existentes, com os fatos culturais historicamente existentes, permite medir o quanto essas correntes, essas ideias, esses fenômenos, etc., etc., iluminam a nossa consciência ou a deprimem e a obscurecem. Está entendendo? Então, não vai dar agora para voltar à análise histórica, que nós vamos retomar na aula seguinte, mas eu tenho a impressão que esta exposição vai ajudar muito vocês a compreenderem o sentido da investigação que eu estou fazendo. Eu quero saber por que a filosofia, nesse sentido socrático originário, que é uma coisa tão boa para o ser humano, por que ela se tornou tão difícil de praticar? Por que ela foi banida da cultura e substituída por milhões de tentativas de reconstruir a realidade desde a ignorância? O que é que nós chamamos de ciência no mundo moderno? Nós chamamos de ciência, assim, uma tentativa de você ignorar tudo, exceto aquilo que você possa, vamos dizer, observar sob determinados critérios e comprovar publicamente. Daí você pega o conjunto dessas seleções e você junta um com o outro e você pretende recompor a realidade. Isso é absolutamente estúpido, impossível e inútil. As ciências não têm nada a ver com a realidade. Ao contrário, elas são montagens seletivas que só adquirem algum sentido quando reencaixadas dentro do senso da realidade. O senso da realidade tem que julgá-las e não elas ao senso da realidade. Tá certo? Então, o processo de constituição das ciências modernas, sob este aspecto, é um crime. Porque ele anula a abertura do mundo, faz um fechamento. anula a integridade da consciência e põe, vamos dizer, uma consciência recortada, a consciência de cada um é recortada e só vale naquilo que ela coincide exatamente com a consciência de todos os outros, quer dizer, a consciência pública, que não existe. Consciência pública, então, é o lugar de interseção entre as visões que várias pessoas tiveram do mesmo fenômeno. Você pega só aquela interseção e diz, só isto é realidade. Eu digo, mas isso não pode ser realidade, porque para isto que isto existisse, foi preciso que existissem as várias pessoas que estão observando aquilo. Está entendendo? Então, aquele que em nome de uma ciência nega a experiência da realidade é um criminoso. Porque está usando uma tremenda autoridade que as ciências conseguiram nos últimos 4 séculos, se ela usa esta autoridade para negar a realidade existencial, tá certo? Ela está condenando as pessoas a uma infelicidade, a uma burrice fora do comum. Ninguém tem o direito de fazer isso. Sondar como é que as ciências entraram numa dessa. Porque a ciência, sem dúvida, a ciência moderna, a ciência moderna é uma boa ideia. Claro que é uma boa ideia, mas ele é uma boa ideia se ele for usado dentro da estrutura da realidade. Ele por si mesmo, como substituto da ciência da realidade, seria mais ou menos a mesma coisa que, vou dizer, você, por exemplo, você vai transar aí com a sua mulher, ou até com a mulher do vizinho, qualquer outro, tá certo? E você só vai admitir como realidade aquelas sensações que puderem ser confirmadas por eletrodos, manipulados por um sexologista. O resto não existe, o resto diz que é tudo fantasia subjetiva. Isso elimina a existência do cérebro. Uma vez eliminada a existência da experiência sexual, daí você cria uma ciência chamada sexologia que vai estudar exatamente aquilo que ela mesma impediu de existir. Querem fazer isso? Topam esta brincadeira? Claro que não. Tá certo? Mas entra muito em conversa de sexologista e você acaba elegendo a Marta Suplicy e prefeita. Tá vendo? É isso que termina, é assim que termina. É terrível. Tá certo? E muitas pessoas, não só sexologistas, como sociólogos e psicólogos, pedagogos, etc., etc., vivem impondo essas mutilações às pessoas. Ora, a integridade da consciência supõe também, vamos dizer, a abertura da própria cultura a isso aí. É claro que todas as disciplinas, todos os produtos culturais têm o direito à sua existência. Mas não tem o direito de sobrepor essa existência à existência da realidade. Tá certo? Todos eles têm que ser, de alguma maneira, dissolvidos e rearticulados dentro do conjunto da experiência da realidade. E só aí que vale alguma coisa. Tá certo? Quando eles se tornam obstáculos à experiência da realidade, eles têm que ser demolidos, têm que ser jogados fora, têm que ser esquecidos. Tá certo? Então, vamos dizer, restaurar a filosofia na sua função de serva da realidade, e nesse sentido, devolver a ela uma autoridade que ela foi perdendo, porque ela foi perdendo na medida em que se tornou infiel à realidade e se torna fiel às ciências, a qualquer outro produto cultural. Ela não tem satisfação para estar em nenhum produto cultural. Quer dizer, o diálogo da filosofia é diretamente com a experiência da realidade. A experiência da realidade, tal como foi vivida concretamente por fulano, tá certo? E na troca dessas experiências, a troca dessas experiências é também ela a experiência. Eu estou expondo para vocês o que foi, vamos dizer, o meu processo de uma par para alguns aspectos, um capítulo do meu processo. Vocês poderiam expor o seu e nós articularíamos, tá certo? E veríamos semelhança e diferença, e isso seria uma nova experiência da realidade que estaria sendo vivida aqui mesmo e que seria muito benéfico para todos nós. Tá certo? Quer dizer, como é que a cultura chegou a criar tantas estruturas monstruosas que bloqueiam esta experiência, que é a experiência básica do ser humano, tá certo? E que é, vamos dizer, uma das alegrias maiores da vida é você poder fazer isso. E você poder ter, vamos dizer, esta vivência consciente, vamos dizer, da abertura da realidade e da integridade da sua consciência, da sua memória, etc., etc. Esse, vamos dizer, de todos os direitos humanos, este é o fundamental. Todo mundo tem o direito de conhecer a realidade e conhecer a si próprio. Se não puder nem isso, então não pode mais nada. Tá certo? Como é que esse direito foi abandonado? Como é que sacrificaram isso tão facilmente? Tá certo? É esta a pergunta que está no fundo de toda a investigação sobre o problema da paralaxe, no qual Eu não vou insistir hoje, porque esta aula ficou bastante comprida e creio que bastante complexa. Então, eu vou interrompê-la por aqui. Se tiverem perguntas, eu estou à sua disposição. As perguntas terão que ser transmitidas por escrito, porque nós estamos sem um áudio aqui. Mas vocês passem, acho que é o Evandro que está cuidando disso, não sei se é o Evandro, se é o Tobi, quem está, ou o próprio Edson, não sei. Alguém que recolha as perguntas e as digite, e se eu souber a resposta, eu responderei. Se não, eu direi que não sei. Há aqui uma pergunta local, pergunta da Isabela, se todo este afastamento da filosofia é o resultado da paralaxe. Sim, no fundo são a mesma coisa. Tá certo? Isso é um momento em que a pessoa, vamos dizer, não está mais falando da realidade, está falando de outra coisa. E esta coisa pode parecer enigmática, misteriosa, atraente, hipnótica, e ela puxa o indivíduo para um dentro desse teatrinho desse, mete ele lá dentro e nunca mais sai. Eu acho que um desses primeiros teatrinhos foi o empirismo. Quer dizer, o empirismo, ele começa com um apelo à experiência. Esse apelo é, em si, perfeitamente legítimo. A experiência que será o juiz do conhecimento. Mas qual experiência? Se tem que ser uma experiência seletiva, aquela experiência que todos possam repetir exatamente do mesmo jeito, então você certamente já reduziu a abertura do mundo da experiência a uma parcela ínfima. Uma parcela ínfima que não será a realidade, tá certo? Mas será apenas um ponto de vista. O empirismo começa com o Guilherme de Ockham, do século XIV, vamos dizer, foi o primeiro empirista explícito. E, quando começa, já começa, então, vamos dizer, dando um sentido restritivo à palavra experiência. E, se tem um sentido restritivo, já não é experiência, é um recorte que você fez. Se você diz, se for só a experiência constituída dos elementos matematizáveis da realidade. Eu digo, experiência não é isso. Isso é um recorte, é uma elaboração conceitual que você fez da experiência, e não a própria experiência. Como esse recorte conceitual se dá, por sua vez, dentro do universo de experiência, ele tem que ser reinserido dentro desse universo para ele fazer sentido, senão ele vira um fetiche. O segundo fetiche que sai automaticamente desse é a lógica. Nessa época surge, existe a lógica antiga, né? Vamos dizer que é uma lógica de conceitos que corresponde, vamos dizer, idealmente, pelo menos, à estrutura da realidade. Quer dizer, a lógica até então tinha sido um processo de extrusão e expressão, e ela começa a ser, a partir de um processo de construção, com meros conceitos, com meras palavras. Claro que uma lógica de meras palavras, uma lógica formal, puramente formal, é muito mais fácil de você operar do que uma lógica que tenha um compromisso com a experiência da realidade. A lógica que tem compromisso com a realidade sempre será falha, mas a lógica puramente formalizada, sem referência à realidade, ela pode ser perfeitinha e acabada. E ela é muito mais fácil de construir, porque o procedimento dela é mais ou menos automático. E, por outro lado, ela é muito mais completa e muito mais perfeita. Então, por incrível que pareça, os aperfeiçoamentos da ciência da lógica, desde Willem de Ockham até hoje, corresponderam ao progresso da estupidez humana. Não que esses progressos em si fossem inúteis. Mas quanto mais essas descobertas criam fontes de autoridade autônomas, são autônomas em relação, vamos dizer, à abertura da realidade, tanto mais você está retirando as pessoas da experiência real e fechando dentro de um desses teatrinhos. Mas assim como houve essa origem com Ockham, houve várias origens independentes. Esse processo, o paralaxe não tem pai, você está entendendo? Isso foi acontecendo com um, com outro, no fim consolidou. Estão compreendendo? Bom, eu vou aguardar aqui 2 minutos para ver se tem perguntas. De Occam, O-C-K-A-M. É século XIV. Não é da nome, é da definições, né? Então aqui houve uma outra pergunta da Isabela. Se esse processo de dar definições, ele é válido quando vinculado à experiência da realidade. Certamente. Mas a ideia mesmo de definição, tal como Aristóteles a compreendeu, é situar um ente dentro da escala geral do ser, tal como ela se apresenta a você. Então quando você classifica por gênero próximo e diferença específica, você está situando dentro da realidade, sabendo que você pode errar nisso aí. Você sabendo que você pode definir o ente numa categoria errada e que essa definição terá que ser provisória. Você pode depois definir de outra maneira. Mas, quando a definição é puramente formal, você não está definindo uma coisa, mas uma palavra. Então o que acontece? Você com várias palavras definidas, você pode criar uma construção conceptual. Então, essa construção não tem satisfações da perspectiva da realidade, mas ela se torna um elemento da experiência da realidade para aqueles que ouvem você falar. Ela se torna um fator atuante culturalmente. Está compreendendo? Então o que é isso? É a fabricação de fantasmas. É a fabricação de polos de atração hipnótica. Agora, aqui parece que tem mais uma pergunta aqui. Pergunta do Eupídio. A tese sobre a paralaxe cognitiva teria uma ligação direta com o que Voegelin diz acerca do viver na presença de Deus em contraposição à segunda realidade? Mas certamente, exatamente disso que nós estamos falando o tempo todo. Está certo? Eu acredito que, vamos dizer, esse meu estudo sobre a paralaxe, se o Voegelin estivesse vivo, ele o absorveria inteiramente dentro da sua visão da história, né, ocidental. Agora, o Voegelin se interessou, vamos dizer, pela estrutura geral, a mais ampla da história, com essa visão que ele tem das várias ordens, a sucessão das ordens. Tá certo? Mas o objetivo dele era, em última análise, o objetivo dele saiu também diretamente da experiência. Ele mesmo disse que tudo que ele fez na vida nasceu da experiência, do impacto da violência das ideologias revolucionárias, comunismo, nazismo. Quando ele viu isso na juventude, ele falou: bom, vou ter que achar uma explicação desse negócio. E daí ele vai partindo, vamos dizer, para essa sucessão de investigações históricas cada vez mais aprofundadas, até chegar nessa ideia maravilhosa da sucessão das ordens, né? Mas é claro que esse estudo, ele deixa um monte de buracos a serem preenchidos. Quer dizer, esse projeto Voegelin, ele vai prosseguir ainda por muito tempo. Tem um monte de assuntos que tem que ser esclarecidos, de enigmas que tem que ser esclarecidos. Um deles é este. Quer dizer, quando o outro, por coincidência, o outro investigação que eu fiz, que foi a dos quatro discursos, algumas pessoas do Círculo Wagner, como Frederick Wagner e o Tudor Monteiro, eles disseram: olha, isto aqui que você fez, o Wagner absorveria isso inteiramente, cada palavra que você disse, ele emboca dentro do que ele estava fazendo, porque combina, você está, quer dizer, tinha a construção dele, estava fraca num ponto, e você vai lá e você coloca o tijolo que está faltando. Falei, mas exatamente isso. Mas, eu acho que com essa investigação da Paralaxe você pode fazer isso também. Você não pode esquecer que a gente, não tem muito sentido você falar só de obra de Wagner. Há uma tradição disso aí. Muitas pessoas estão investigando isso. Tá certo? Começa, vamos dizer, você pode dizer, o primeiro que tenta, o próprio Hermann Broch, Robert Musil, o Norman Cohn, né? Estão todos atrás, vamos dizer, desta solução para o enigma, deste sofrimento horrível que as ideologias revolucionárias têm causado ao mundo, né? Todo mundo quer saber como é que isso funciona. E esses vários estudos, empreendidos por essas várias pessoas, se articulam de uma maneira ou de outra. Hans von Balthasar fez descobertas importantes. Então, o que a gente quer é encaixar mais alguma coisa de maneira a tornar isso cada vez mais claro. Agora, se a evolução da cultura dos últimos quatro ou cinco séculos levou a esse resultado desastroso que se viu no século XX, então nós temos que começar outra cultura já. E é exatamente nisso que todo esse pessoal está interessado, que era o que o antepassado de todos nós, que foi Hugo von Hofmannsthal, ele chamou isso de a Revolução Cultural Conservadora. Ele disse que estava começando naquela época um movimento contrário àquele que tinha sido iniciado no Renascimento, e que esse movimento iria prosseguir por muitos séculos. Naquele momento que ele disse isso, que era a década de 30, parecia impossível, mas é exatamente o que já está acontecendo. Se você pega, vamos dizer, a evolução dos estudos histórico-culturais, filosóficos, desde então, com o próprio Wegener, com o Leo Strauss, com Xavier Zubiri, Eugen Rosenstock, está tudo indo nessa direção. Claro, os efeitos sociais, culturais mais visíveis, culturais e sociais mais visíveis, levarão tanto tempo quanto, vamos dizer, a cultura filosófica do Renascimento levou para criar as ideologias modernas e produzir as revoluções. Isso é uma matéria para séculos. Mas isso só torna a coisa ainda mais urgente. Quer dizer, tudo isto que o mundo moderno se ocupou em obscurecer, em tampar, em tornar invisível, não só através desse processo de emburrecimento, mas muitas vezes através da mentira intencional, porque esse é outro assunto que está ligado na paralaxe. Precisa distinguir o que é paralaxe do que é mentira intencional, e houve muita mentira intencional pelo caminho. Tudo isso que foi obscurecido tem que ser esclarecido agora, tem que ser contado. Tá certo? Exatamente como uma psicoterapia. O que, é que você faz quando você faz uma psicanálise? Você vai contar a sua própria história. Tá certo? E juntar os pontos, saber como é que, entendeu? Do covinho ao cotô para o covô. É isso que nós temos que fazer agora. Tá certo? E não adianta, não é questão de a filosofia do Erich Wegener. Eu não estou interessado em filosofia de Erich Wegener como o Wegener não está interessado em filosofia do Erich Wegener. Nós estamos interessados em esclarecer a experiência da realidade e como é que nós entramos nessa encrenca. Estudar a filosofia do Erich Wegener pode ser uma ocupação meramente acadêmica. Está entendendo? Ele mesmo rejeitaria isso com o maior vigor. É certo? Assim como não tem. Wegener é mais um que, vamos dizer, dá um exemplo de como a filosofia, investida de todos os instrumentos criados pela sua evolução acadêmica, pode vencer esse teatrinho acadêmico e se tornar novamente um meio de acesso à realidade. Entendeu? Ele deu um exemplo maravilhoso disso. Então, se eu agora virasse um cultor da filosofia de Erich Wegener, estaria fazendo a mesma coisa, assim como se vocês virarem cultor da filosofia do Olavo de Carvalho, está fazendo a mesmíssima coisa, porque não é estudar a gente, não é estudar o nosso pensamento, é usá-lo como instrumento para a sua experiência da realidade. Não pode deixar a bola cair, entendeu? Tem que pegar o facho e tocar para frente. Deixa eu ver se tem outra pergunta. onde está isto? Não. Não há novas perguntas? Ah, peraí, deixa eu ver. Ah, peraí, tem mais aqui. Olá, gostaria de saber se essa possibilidade no Seneca, por e-mail, um resumo escrito desta aula, que julgo da maior importância para abordar a essência da atividade filosófica. Uma grande aula. Muito obrigado. A possibilidade do resumo escrito é nula. Por quê? Eu não sou capaz de escrever nada que eu não tenha falado antes. Mas tem gente que faz um resumo escrito para ele poder dar aula. Eu faço um resumo oral para depois poder escrever. Quando eu for escrever esse negócio aqui, vai ficar muito mais extenso do que essa aula. Então, o que nós precisamos é realmente, vamos dizer, os que assistiram a aula, que se interessaram por ela, que façam uma transcrição. Sabendo que a transcrição, vamos dizer, é só para servir de base para uma outra aula, para outra aula, para outra aula, para outra aula. Não é isso? Então, eu poderia escrever alguma coisa aqui, mas sem prometer que será um resumo desta aula. Eu posso escrever algo a respeito disso. Aliás, estava até escrevendo, eu queria até escrever para o Diário do Comércio alguma coisa sobre o senso da realidade e mostrar como isto é um elemento faltante na cultura brasileira, assim, mais radicalmente do que qualquer outra cultura. Eles simplesmente não se interessam por realidade há muito tempo. Eles se interessam ou por disciplinas acadêmicas ou pela transformação da realidade, quer dizer, como se a realidade já não tivesse suficientemente encrencado. Outra pergunta. Qual a relação entre a sociedade secreta e a oclusão da realidade? Nossa, essa relação é monstruosa e isso é uma das coisas que eu fui, à medida que ia fazendo essa investigação, eu fui descobrindo que tem mais coisa escondida aí do que eu jamais poderia imaginar. Quer dizer, quando na Renascença aparece esses monte de gente filiada à sociedade secreta e falando de certo modo em código um com o outro, é claro que eles estão ocultando uma boa parte da realidade. E se você não souber a parte que eles estão ocultando, você não entende o que eles disseram também. Isso quer dizer, você vai produzir o que? Mais um teatrinho. Note bem que num teatro, você não consegue acompanhar a peça de teatro se você não ignorar a realidade em torno e se concentrar no que está acontecendo no palco. Não é isso? Quer dizer, você começa a se lembrar, ao mesmo tempo, de toda a situação real em que você está, dos problemas que você tinha em casa, dos problemas que cada um tem ali em casa, né? Da situação política em torno, etc, etc. Você não presta atenção na peça. Então, o que você faz? Você faz a tal da suspension of disbelief. Você desliga da realidade e faz de conta que aquilo que você está vivendo ali no palco, que você está vendo no palco, é a realidade. Então, todas estas, vamos dizer, escolas de pensamento moderno, na qual existe a presença de um elemento esotérico, oculto, etc, etc, elas são também ocultações teatrais. Elas fazem de conta que a realidade é constituída daquele recorte que elas estão apresentando, mas elas sabem perfeitamente que por trás existe muita outra coisa e que fora dessa outra coisa o que eles estão dizendo não tem nenhum sentido. Então, aí já não é nem paralaxe cognitiva, aí é sacanagem mesmo. Entendeu? Aí é... E não venham me justificar essa coisa, dizendo que não, eles fizeram isso porque eram perseguidos pela igreja, não podiam falar a verdade. Então, quando que Descartes foi perseguido pela igreja, meu Deus do céu? Isso é uma bobagem, tá certo? Além do mais, muitos desses caras eram eles mesmo, cristãos, até Carola, tal, não é disso que eu estou falando, quer dizer. O que acontece mesmo, vamos dizer, é esta pretensão, vamos dizer, a um conhecimento secreto que é compartilhado com dois ou três sábios e que o resto da humanidade não pode saber, tá certo? Se ele meteu essa ideia na cabeça, ele já começa a mentir no instante seguinte. Essa experiência é fundamentalmente mentirosa. Tá certo? Porque é da natureza da consciência. Vamos dizer, esse processo que eu falei, da vivência, extrusão e expressão, essa é a estrutura da consciência. Nós vivemos disso. Quer dizer, só se você entender a própria ocultação como uma forma de expressão irônica, ao contrário. Agora, quando que esses camaradas estão falando ironicamente e quando que estão falando de maneira direta? Você precisa investigar isso cuidadosamente em cada caso. Essa questão da ocultação foi muito investigada pelo Léo Strauss, tá certo? Eu não sei se o que ele fez está certo ou está errado ainda, não tenho conhecimento suficiente da obra do Léo Strauss para isso, mas que é uma pista, é. Quer dizer, existe muita ocultação premeditada, tá certo? Existe muita mentira na história da filosofia. Então, na obra de Maquiavel, a mentira é constante, ele mente o tempo todo. Então, enquanto não reconstituímos a verdade sobre cada uma das mentiras de Maquiavel, tá certo? Não entenderemos o que se passou com Maquiavel e estaremos cultuando um Maquiavel imaginário, que foi o que ele mesmo projetou. Ou seja, estaremos caindo na conversa de Maquiavel em vez de entender o que ele disse. Tá certo? A maçonaria é só uma das inumeráveis sociedades secretas que apareceram. Tá certo? Ela tem que ser estudada também, tem que saber qual é a função dela nisto. Tá certo? Mas eu não acredito que seja através do estudo das sociedades secretas que nós vamos chegar a uma solução disso aí. Não, você tem que ver os casos de ocultação concretos. Não interessa se o nego era maçom ou era Rosa Cruz, etc, etc. Eu quero saber o que ele está escondendo naquilo que ele está dizendo e como foi, vamos dizer, que uma ideia que não era válida em si, mas que era apenas um símbolo, uma expressão parcial de outra ideia que está escondida, entra no domínio público e passa a ser estudada em si mesma. Isso é um fetiche, evidentemente. E esse fetiche cria uma neurose. Tá certo? É a neurose que vai mentir esquecida na qual você acredita. Não é isso? Então, por exemplo, a famosa ideia da a dúvida sistemática de Descartes, a dúvida geral, a dúvida radical. Ele nunca teve dúvida radical nenhuma, isso é uma mentira, isso é uma encenação. Mas esta encenação, o sujeito não se apresenta como encenação, ele não diz eu vou brincar de dúvida metódica, eu vou brincar de dúvida radical, só para provar que ela não existe. Ele diz, não, eu vou fazer a dúvida radical mesmo, você tem que fazer também. Como você não sabe que a finalidade da brincadeira é simplesmente provar que aquilo não existe, e ele não te avisou, tá certo? Você se entrega seriamente àquilo e você cria 3 ou 4 séculos de controvérsia idiota. Mas a ideia de que você só pode acreditar naquilo que está provado. Isso é tão impossível, tão absurdo. Quer dizer, se você precisar provar tudo, você tem que transformar toda a experiência da realidade em teses filosóficas e suas respectivas demonstrações. Ou seja, você vai ter um discurso provado que abrange tudo. Mas se o discurso abrange tudo, ele substitui a realidade, ele não tem mais, ele não tem aquela abertura para a realidade, ele não depende da realidade, ele não é algo que está se, ele não é apenas uma fala fragmentária que está se desenrolando dentro da realidade, ele é um novo universo que se substitui à realidade. Vamos ver. Excelente aula, obrigado, Thor. Obrigado eu, obrigado pela sua atenção. Então, olha, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima.